Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Saudações temporais, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster, e este é o 99º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Eita ferro, o episódio 99, tá chegando 100, tá chegando 100, e no 100 tem surpresa, só não vou contar, lalalalalala, babaca, fazer o quê? Bom, nesse episódio 99, vamos dar continuidade a uma brincadeira que eu comecei lá atrás, falando primeiramente sobre Doctor Who. Depois eu inventei moda de falar sobre a primeira temporada de Doctor Who. E agora vamos falar sobre a segunda temporada de Doctor Who. Ei, Lele, prepare-se para um podcast gigantesco de novo. Fazer o quê? E para falar a respeito desta segunda temporada, que trouxe um dos melhores doutores e uma das melhores companions, segundo os Ruvians de minha conhecimento, eu trouxe uma Ruvian que nunca gravou um podcast, é a primeira vez que ela tá gravando, chupa Jubacum, porque eu trouxe Madame Dona Ana Lúcia, Joaninha Trekker. E aí, Dona Ana? Olá, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trekker. E como eu não sou uma Time Lady, tenho só um coração, e ele é do David Tennant. Besta. Chupa, Jubacum, ela gravou primeiro comigo. E aí, Aninha, como é que você tá? Tudo bom, minha flor? Tudo bem. Um pouquinho cansada, acabei de voltar da Comic Con Brasil, mas esse assunto para outro podcast. Chupa a sociedade, ela isso. Se encontrou com um Doctor, que isso. Também é o Radagashi, é aquele cara do cocô de passarinho na cabeça. Pobre Doctor. Tem jabás pra fazer? Não, né? Não, nenhum. Eu sou, como o Caliban diz, eu sou uma ouvinte passivona. Eu só ouço. Passivona o cacete que tu manda e-mail pra caralho, tu manda comentário pra cacete lá no Joey. Tu não é passivona nem aqui nem na China. Vá, pastar, vá. Toma banho. E eu não estou sozinho com Madame Dona Ana, não. Porque este podcast é culpa de uma e de apenas uma pessoa. Eu também sou, mas essa é outra história. Que é o cidadão que foi até o catarse do eCast e teve a pachorra de comprar a sua participação aqui no Paranerdia. Outro cidadão que também nunca gravou um podcast, apesar de possuir em casa uma aparelhagem de som digna de um nerdcast, que é o senhor Willer Vieira. E aí, Willer? Olá, tudo bom? Eu tô muito feliz de estar aqui. Aliás, eu fiquei até meio sem palavras depois dessa sua abertura, sua introdução. Você se perfazeu, né, nessa introdução. Me perfiz, claro, me perfiz. E... não é qualquer um que gasta 120 conto comigo. E olha que eu não vi nenhum tostão desta porra. Eu quero também agradecer as maravilhas, né, do capitalismo. Ouvintes, é que vocês não estão vendo, mas eu vou deixar link aqui. Porque este senhor Wheeler, ele está em pretensões de fazer um podcast chamado Desordeiro, né, filho? É, tem alguns anos. Aí o que acontece? Ele já tem domínio comprado, servidor pago, equipamento profissional com microfone profício, inclusive um H4N todo cheio da bossa, PC de última geração para fazer edição. E quantos episódios gravados até agora, Willer? Nenhum. Uma salva de palmas para ele, que ele merece! Dá vergonha nessa porra, essa cara, Willer. Pô. É a vergonha que não deixa eu fazer. É a vergonha. Tá bom, né? Mas vai sair, né? Vai. Provavelmente ano que vem, talvez. É, ano que vem sai. Ano que vem sai, com certeza. E quando sair, eu comento, eu divulgo o desordeiro.com.br pra galera, tá bom? Ah, muito obrigado. Mas vocês já podem ir lá só pra assim, ter um pouquinho de inveja do equipamento que o puto me colocou, assim, a foto de capa bonitona com o equipamento que ele tem lá. O negócio pra fazer inveja até pra mim. É, tá, acho que embarra podcast. É, bem por aí, peraí. Bom, voltaremos daqui a pouquinho para falar a respeito da segunda temporada do Dr. Ken, daqui a pouquinho depois dos comentários. Recados. Muito bem, vamos agora alguns recadinhos e vamos rapidinho que esse cast está gigantesco. Primeiro deles, vamos falar sobre os nossos métodos de contato. Temos o e-mail, que é o paranerd@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, facebook.com/paranerdia, nossa página do Facebook, e também temos páginas no DeviantArt, temos a comunidade no Google Plus, além de vários outros métodos de contato. Parece que valeu a pena eu ter chorado um pouco a respeito de vocês não terem feito comentários no Paranerd 97, porque aqui no 98, além de alguns excelentes comentários, também tivemos dois e-mails. Olha, viu, que beleza. O primeiro dos e-mails foi de Hamilton Lemos, 17 anos, de lugar nenhum, Minas Gerais. Parece aqueles cidadãos do Bikman, né, de Laguna da Porrada, em Vargianópolis, mas tudo bem. Então ele é contemporâneo do Coragem com o Covarde. Tava lá. Acabo de escutar o Cast 98, supostamente sobre palhaços. Não, não foi supostamente não, foi sobre palhaço mesmo. Que analisou as facetas do humor e das artes cômicas. O entrevistado fez grandes reflexões sobre o meio circense. O paralelo entre o inusitado do circo com a simplicidade do palhaço é muito foda. Me fizeram pensar sobre uma profissão que hoje é considerada boba, mas que inspirou grandes mestres do humor. Sobre o Zorra Total, apesar de ter uma proposta que não me agrada também, reconheço que há grandes artistas ali. Vários atores de peças de comédia muito boas já passaram por ali e fazem papéis muito bons em meio à proposta com o público diferente do humor teleglobobão. Faleceu neste período de tempo o grande Roberto Gomes Bolanhos, o X-Perito da América Latina, o qual entreteve gerações com a simplicidade de seu cativante humor em baixo orçamento. Porra, é verdade, o Roberto Gomes Bolanhos... Tô tendo nossos corações, cara. Ótimo cast, parabéns e que a força do mal esteja com vocês. Abraço da força do mal. Não entendi essa da força do mal, mas tá bom, Hamilton. Um abraço pra você também. O segundo e-mail que recebemos foi Madame Dona Ana Lúcia, Joaninha Trekker. Sim, a mesma madame que gravou conosco este episódio sobre o Doctor Who. E ela diz o seguinte: olá, saudações joanísticas da Joaninha Trekker. Eis que fui surpreendida pelo tema deste episódio. Não sei exatamente porquê, apenas que foi algo inesperado, mas a surpresa foi boa e bem-vinda. Rir parece algo muito natural, mas não é coisa fácil de fazer os outros rirem. A linha entre o engraçado e o lamentável pode ser bem tênue. Por isso mesmo, é bom saber que a gente que se dedica a fazer da alegria de sua vida e transformar a vida em algo mais leve. Um forte abraço da Joaninha Trekker e Ruvian em full time também, como ela provou no episódio de hoje. Bom, os comentários que tivemos foram, em primeiro lugar, do senhor Bruno Gunter, do Podtrash, que ele muito eloquentemente comentou horror. Antônio C. Pereira comentou o seguinte: e o palhaço que é? É ladrão de mulher, em alguns casos a encarnação do mal, mas queremos, de modo geral, rir com ele. Muito bom, gostei dessa, muito bom, Antônio. O Marcos nos comentou o seguinte: opa, esse parece interessante para ouvir. Aí eu disse: e aí, Marcos, você curtiu? E ele respondeu: curti sim, parabéns pelo cast. Outro que nos fez um comentário foi Flávio Lopes. Ele diz o seguinte: parabéns pelo podcast. Quando um podcast faz você pensar / refletir, é porque ele atingiu ou ultrapassou o seu objetivo. Meus parabéns. Muito obrigado, meu querido. Mais um comentarista foi o senhor Rafael Dourado, e ele fez uma verdadeira palestra. Diz ele o seguinte assim: vou bancar o maluco de palestra e aproveitar este espaço para compartilhar umas observações sobre episódio. Número 1. Muito maneiro ouvir um palhaço falando da arte e fora do personagem, sem emular o palhaço triste. Número 2. Muito inusitado ouvir alguém defender o Zorra Total de maneira verdadeira. Nem o Maurício Sherman fazia isso quando ainda estava no programa. Número 3. A principal crítica do humor de bordão não é o bordão em si, mas sim o fato dele encerrar a piada, por vezes matando a mesma. O legal desses programas, que variam personagens, é que enquanto alguns são apenas um caminho do bordão, outros são engraçados pelo contexto. Dá pra notar muito isso na escolinha do professor Raimundo. Obrigado, Canal Viva, pelas reprises. Oh, e como? Alguns personagens vão só construindo o texto até a piada manjada. Outros, a graça vai ficar justamente na reação do professor. O mesmo vale até para a Praça Nossa, que foi citada e tem um público cativo. Número 4. Fazer humor universal é um desafio que mesmo a Pixar apanha para conseguir atingir. Acaba uma piada que não dependa de um repertório do ouvinte, acaba não gerando o mesmo gargalhar daquela que atende uma situação mais específica. E a Pixar fala bem com crianças e com adultos, mas tenho minhas dúvidas se eles atingem os adolescentes, embora o que precisaria atingir a adolescência em geral é lavar a louça. Tá bom. Número 5. As videocassetadas têm um fator psicológico pra lá de importante. Por estar passando na Globo, nós acreditamos que o controle de qualidade da emissora garanta que nenhum dos acidentes exibidos na tela tenha sido realmente sério. Logo, toda a dor que aparece ali se concentra no momento e alivia o peso da consciência da risada do espectador. Ou pelo menos da minha. Bicho, leva mal não, Dourado. Eu ainda não gosto de vídeo cacetada de gente tomando porrada. Gatos e cachorros são meus favoritos ainda. Número 6. Quanto à função social do humor, ela subverte uma das prerrogativas básicas que sustenta a boa parte da estrutura da piada, principalmente as orgânicas. Não a sátira, essa sim focada em ridicularizar o opressor. O inusitado, o fora do comum, o que não esperamos, são ingredientes necessários para fazer algum absurdo aparecer como a graça da história que se está contando. Atribuir um estereótipo a este absurdo, a loura, o gay, o português, para reforçar o elemento caricatural, funciona por serem tipos reconhecíveis. E o inusitado, ou fora do lugar comum, acaba recaindo sobre minorias, justamente por serem pontos mais fáceis de destaque entre uma multidão de iguais. Caraca, meu, matou a pau, hein, Dourado? Muito bom. Número 7. Às vezes, para algo funcionar no humor, só precisa ser engraçado, sem que se tenha que pensar muito nele. E às vezes, pensar mais naquilo pode transformar a piada num drama. A galera que organizava os filmes nas locadoras de bairro sofriam para saber onde encaixar o que nesses itens. Caraca, é verdade. Tem muito filme que é mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Dramédia, Terrir e o Caramba 4, né? Tá bom. Número 8 e último, parabéns pelo cast. Muito obrigado, senhor Dourado. Sua participação foi excelentíssima. Então ficamos por aqui agora e fiquem com este cast giganternórmico de Dr. Ru. Aguenta que esse cast é bom, mas é longo. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Bom, seu Willer, o senhor como patrocinador desta bodega, me conte lá por que que decidiste patrocinar o Paranerdia sobre a segunda temporada de Dr. Who? Primeiro, eu sempre quis participar, né, de um podcast, tanto que eu tenho já o equipamento todo há um bom tempo e não tenho. Nunca gravei um episódio, tá difícil sair o primeiro. Segundo é que, sei lá, acho que é o assunto que eu mais gosto, Dr. Who. Muito bem. E eu descobri o Paranerd exatamente procurando por Dr. Who, podcast sobre Dr. Who. Desculpe. É. Eu tô desculpado. E eu, então, eu adorei, né? Eu virei fã do Paranerd. E... Desculpe de novo. Sim. Agora falando sério, como é que tá a tua vivência com o Dr. Who? Quando você começou a ver o Dr. Who? A partir de que Doctor? Já viu tudo? Como é que tá a sua situação aí? Eu já vi tudo, sim, tô vendo. É, já vi tudo pelo menos umas 5 vezes. Mas quando eu falo tudo, eu tô falando lá de trás do Hartnell também, tá? Ah, não. Do Hartnell eu só vi as 3 primeiras temporadas. E ainda tô. É que eu tô vendo aos pouquinhos. É, tô vendo bem aos pouquinhos. Eu sei não, as primeiras temporadas é foda de ver, eu sei, mas. É. Mas do. Vamos dizer, da retomada tu já viu tudo. 5 vezes, pelo menos. Duas primeiras vezes legendado, depois 3 vezes dublado. Eu não consigo ver dublado, cara. Olha que os dubladores, pelo menos dos personagens principais, são muito bons. Não, são bons, são bons. Eu não estou falando mal da dublagem, não, mas é que. Eu não sei, cara, eu gosto de ouvir inglês britânico ou escocês, no caso do Capaldi agora. Eu também não me arrisco a assistir dublado, respeito muito a dublagem brasileira, né? Tem coisas maravilhosas feitas, filmes verdadeiramente salvos pela dublagem brasileira, mas Doctor Who, material em inglês em geral, eu prefiro ouvir no original mesmo, de Downton Abbey a Doctor Who, tem Reaper Street, pode escolher um monte de coisa. Sherlock. Tu já pensou o Kudabak lá dublado, cara? Não vai ter quem consiga dublar direito o cidadão lá do Sherlock, cara. Não dá. O Berbat é tão bom que ele consegue ele mesmo mudar a própria voz e se capaz ele se dubla e se zoa. Sim. Ele é bom. Sim. Bom, Willer, voltando pra você, Doctor favorito? Tenet, vamos. Hein? Companion favorita? A Rose. Ah, bah. Eu sou. Bah. Fã da Rose. Bah. Eu chorei tanto quando, no final da temporada. Chorei muito. Vamos começar com esta bagunça. Estamos falando a respeito da segunda temporada de Doctor Who, que começou com o primeiro especial de Natal da história de Doctor Who, né? Que criou, inclusive, vamos assim dizer, uma nova tradição no Doctor Who, que é ter um especial de Natal, né? Que é aquele Children's in Need, né, dona Ana? Isso, quer dizer, o Children's in Need ele vem um pouco antes, que ele é como se fosse o Teletoon, né, no inglês. Isto. Né, e faz uma pequena gravaçãozinha, quase como se fosse um teaser, só para você sentir alguma coisa entre episódios, né, entre o final da temporada anterior e o começo da próxima, e dá só o gostinho. Aliás, esse especial em particular, esse Children's in Need, eu acho que fez muita falta para entender melhor a entrada do Tennant. Quando você vê ele, tem muita coisa das reações da Rose que ficam mais interessantes, mais claras, né? Sim, mas daí chegamos no episódio Christmas Invasion, a invasão do Natal. Estamos na Terra, em Londres, na época atual, em Cardiff, para ser mais exato, e acabou de acontecer a regeneração do Christopher Eccleston para se transformar no David Tennant. Uma coisa que ficou, vamos assim dizer, como novidade, né? Como espanto para quem não conhecia a Doctor Who da série clássica, só passou a assistir o Doctor Who a partir de 2005, né, com o Eccleston, é essa história de regenerar e virar outra pessoa. Teve gente que ficou, nossa, que incrível isso. Chegou a ser teu caso isso, Willer? Olha, não foi o meu caso, eu já sabia das regenerações, mas eu fiquei revoltado quando houve a regeneração, quando eu vi no final da primeira temporada, e eu falei, caramba, que droga. Ah, eu não sei se eu vou continuar vendo. Por quê? Porque eu sempre, eu tô da cultura de que não pode mudar o ator, né? Eu sempre, nunca gostei de filme quando muda o ator. Só que isso me fez mudar com o Doctor Who. Ah, mas é que Doctor Who, mudar o ator é até parte do cânone da brincadeira. Depois eu entendi. Depois do segundo, do terceiro episódio, eu falei, caramba, e mudou pra mim pra melhor. E pra mim, passou a ter o cara. Eu queria até que ele se regenerasse de volta. Um dia se regenerasse de volta pro Tenet. Linhais, falando no Tenet, como ele fica ridículo em roupas de couro, né, dona Ana? Bom, eu sinceramente eu não sei se é uma questão de dizer que ele tá ridículo ou é o estranhamento de ver ele com as roupas que não são dele, né? Como eu vou dizer, o defunto é maior. Não, porque o Eccleston, em comparação ao Tennant, o Eccleston é um gigante, o Tennant é o Davi, né? O Golias deu as roupas pro Davi. A minha primeira reação ao ver o David Tennant foi dizer, tá tudo errado, tem cabelo demais, tem dente demais, o sorriso é maluco. Eu falei pra minha mãe, gente, ele parece o galinho Chicken Little. Tem dente demais, tem cabelo demais, tem orelha de menos. Sim, também. Eu não fui com as fuças dele. Eu admito, eu olhei pra ele e falei assim, eu quero o meu nono de volta. Ah, é, né? Olha que diferença faz uma pessoa depois conhecer a outra, né? Depois disso, você se arrependeu tanto dessas palavras, né, dona Ana? Sim e não. Sim e não, caramba, porque agora eu vou falar, agora eu vou deixar claro pros ouvintes que essa senhora aqui é uma das maiores viúvas do Tennant que eu conheço na podosfera e na webesfera e na rubosfera nacional, tá? Essa é uma das piores viúvas de Tennant que eu já conheci na minha vida. Olha, não me chame de viúva do Tennant, tá? Número um, ele tá vivo. E eu posso continuar vendo ele em outras coisas fora Doctor Who. Dois, ele é casado. A única pessoa que tem direito de dizer que é viúva dele o dia que isso eventualmente acontecer é a Georgia. E três, a menina é pequenininha, é miudinha e eu desconfio que ela bate muito. Então eu não vou nem tentar dizer que sou viúva dele, tá bom? No episódio, pelo menos, ela mostrou que bate pra caramba. Ah, eu tenho medo dela, meu. Quero morrer amiga daquela menina. Mas isso é um assunto pra outro Paranerdia, não é pra agora. Bom, o que que acontece? A TARDIS pousou em Cardiff depois daquela zona que foi o final da primeira temporada, regeneração do Eccleston pro Tennant, a Rose tá se acostumando com aquele biruta baixinho, cabeludo, sem orelhas, nas vestes do seu antigo querido amigo Eccleston, e aí a TARDIS não pousa em Cardiff, né? A TARDIS despenca em Cardiff, porque simplesmente a TARDIS parecia um peão voador maluco fora de controle, tava batendo em tudo quanto era coisa, tudo quanto era lugar, parede e sei lá mais o que, até aterrissar no chão. Essa é para vocês verem A série, com o passar do tempo, ela foi melhorando. Nessa primeira temporada, a gente até discutiu isso no episódio anterior, a primeira temporada era uma série de defeitos especiais à la Chapolin Colorado. Não que a segunda temporada tenha melhorado muito. Melhorou. Melhorou muito. Não ficou bom ainda, mas ainda não já melhorou muito. O William ainda não melhorou muito. Comparado à primeira. Melhorou, mas calma. Não tava bom ainda, mas que melhorou muito. A maior prova que não melhorou tanto assim é uma porra de uma cabine telefônica sair batendo em tudo quanto é lugar e o pessoal andando na rua como se não tivesse acontecendo nada. Ah, será que não é aquele negócio de os trouxas não enxergam direito? Agora, né? Agora você é a desculpa que eles usaram pra fazer um efeito especial Mambembe, aquela história de que ninguém percebe, foda-se. Larga a cabine no meio da praça que ninguém tá cagando e andando pra isso. O povo inglês é um bando de cegos, fazer o quê, né? Mas aí, Rose e o Mickey, nosso querido Mickey the Idiot, né? O Mickey o idiota. Que fica tá lá com cara de. Com aquela cara de. De Mickey. Cara de derrota, né? Aquela de Mickey, a cara que ele sempre teve. É a cara normal dele. É, até no Star Trek, né? Do Into the Darkness, que é o mais recente, ele aparece lá e é a mesma cara de derrotado. A Ana lembra, né? Que eu falei, ih! Mickey, o idiota, apareceu no Jornada nas Estrelas, olha só. Pois eu nem o reconheci, pra ver só. Eu reconheci quando ele fez aquela cara de Mickey que ele faz, aquela cara de derrotado. Então o culpa foi fazer a cara de... Ih, Mickey, o idiota, olha lá, caraca. O pessoal tá contratando todo mundo da BBC de Londres mesmo, né? Uma coisa horrorosa, mas tá bom. Aí fica chique. Chega o Mickey com a mãe da Rose, né? É, encontram o Doctor, saiu, né? Saiu o Tenant. Sai alguém do nada da tarde. Sai alguém, né? Quem é esse puto? Aí chega a Rose. Na maior intimidade. Não, porra, mas ele tem intimidade. Mas ele tinha intimidade. Só que eles não sabiam. Aí ele desmaia, sai a Rose da tarde, diz, cadê o Doctor? Tá aí, desmaiado, no chão, essa merda aí é o Doctor, fazer o quê? Essa porcaria aí é o Doctor, esse cabeludo, topetudo, safado aí, é o Doctor. Não, eu quero o Doctor, é esse, porra, é o que ele mudou de cara, fazer o quê? Ele fez uma extreme makeover nele, né, não posso fazer nada. Aí passou-se mais da metade do episódio este puto... desmaiado entre vai e não vai, tosse purpurina. Tosse purpurina é ótimo, né? Ele arrota purpurina. Chega na Terra mais uma, na verdade mais uma sim, porque tiveram algumas invasões na primeira temporada, mas essa é a primeira invasão natalina, né, da série, que são os Sycorax. Aí a gente ficou conhecendo a invasão porque a Rose e o Mickey foram atacados por quem, Madame Dona Ana? Um bando de Papai Noéis mecânicos. Coisinha triste. Aí a gente vê que os efeitos especiais não estão bons ainda. Eles não convenceram muito. O melhor dos Papai Noel não é nem o fato deles serem mecânicos e de eles atacarem com explosões a partir de tubas. Sim. Explosões a partir de tubas, você ouviu corretamente. E o pior desses Papai Noéis é aquela máscara de carnaval da 7 de setembro, né? Da... Como é que é o nome da rua de compra, de fazer compra barateira em São Paulo, Ana? 25 de março. 25 de março, isso. Então pega a máscara daquela de plástico, tem que falar plástico, porque o material nem plástico é plástico. Entendeu? Aquela uma máscara de Papai Noel de plástico, coberta de capuz, os caras tocando tubas e outros instrumentos de sopro, de repente eles apontam as tubas e os instrumentos de sopro e saem explosões, tiros desse troço. Oh, coisinha mambende, safada, meu Deus do céu. E aí a gente descobre que a Rose tem, assim, uma espécie de alvo invisível, né? Porque eles vão direto nela. Não, ela não tem um alvo invisível, ela simplesmente é amiguinha do Doctor. Bastou ser amiguinha do Doctor pra você virar alvo. Isso não é nenhuma novidade. Ela exala, né, o negócio do da tarde, da sim. Vórtice, né, do vórtice sim, do tempo. Sim, sim. E eles percebem. Aí o que que acontece? Por causa do Doctor estar desacordado e ficar naquele de arrotar purpurina, o que que aconteceu com a TARDIS? A TARDIS parou de fazer tradução. E os Sycorax, como são alienígenas, chegaram na Terra e começaram a fazer ameaça. Só que ninguém entendeu porra nenhuma, né? Porque a TARDIS não estava ajudando a lá Deus Ex Max, a Deus Ex Machina, né? A lá Peixe Babel. Mas aí surge, para nossa alegria, né, seu Willer, uma das melhores coadjuvantes da primeira temporada, que é Madame Dona Harriet Jones. Só que ela continua sendo apenas uma deputada distrital? Não. O que que ela é agora, seu Willer? Agora ela é a primeira ministra Harriet Jones e com direito a mostrar documento do mesmo jeito que na primeira temporada. Ah, ela continua com aquele mesmo estilo de deputada distrital que ela era, né? Harriet Jones, agora Harriet Jones, primeira ministra. Não, eu já sei que você é primeira ministra. Até o Sycorax já sabe que você pois é. Todo mundo, eu já sei quem você é. Eu já sei quem você é, Não, me permita, ela tem a síndrome de cara crachá. Ah, mas exato. Desde a primeira vez que ela apareceu na série lá com os Slytherin, né? Desde aquela época. Mas aí o que que acontece? Começa a invasão, os Sycorax estão controlando metade da população, fazendo a galera ir pros telhados e tentar suicídio se todo mundo não se render. Os Sycorax, inclusive, teleportam à tarde com a metade da galera que estava em volta lá pra cima, pra nave deles. Aí, de repente, não mais que de repente, o doutor acorda, graças ao chazinho da mãe da Rose, né? Que coisa beleza. O cara tomou uma sauna de chá. Deixou o chá cair na TARDIS, virou vapor do chá entrou pelas narinas do Doctor, acordou, que esse chá deve ser forte pra caralho pra fazer isso, né? Afinal, o que é o britânico sem ser o chá, né? É, né? Por aí. Sem chá, o britânico não vive. Mas aí, o Doctor sai da TARDIS porque ele estava... já tinham tirado as roupas de couro do defunto maior e tinham colocado nele um pijamão. O pijamão também era um defunto maior, infelizmente. Mas aí sai o Doctor de dentro da TARDIS, cara, no melhor estilo Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não consegui olhar o Tennant saindo da TARDIS de pijamão e hobby sem lembrar do Arthur Dent. Ah, calma aí, que você não descreveu direito a cena. Então descreva. Eles estão discutindo, né? A Rose fala aquela... Tudo que o doutor costuma falar sobre a proclamação... Ela tenta, Shadow, né? Ela tenta. E, num certo momento, ela começa a entender o que o Sycorax estava falando. E as pessoas perguntam... Ué, ele sabe falar nossa língua? Ele sabe falar inglês, né? E ela olha assim... Não. Então parece que a TARDIS voltou a funcionar. Aí... Ela olha, parece que os olhos dela brilham. Eu não sei como alguém representa desse jeito. Parece que é muito real essa cena. É uma das cenas que eu chorei. Bicho, não, sinceramente, você tá dando crédito demais pra Billy Piper, cara. Ah, não. Você tá dando crédito demais pra Billy Piper. Não, mas não é pra Billy Piper, é pra Rose, entendeu? É a Rose. Nesse momento ela encarou ali, encarnou, né, o personagem. Olhou com os olhos brilhando. Aí abre as portas da TARDIS e sai o doutor de lá. Essa cena é foda. Essa é uma cena foda desse capítulo. Com direito, inclusive, aquela trilha sonora da vitória, né? Pam, pam, pam, pam, pam, param, pam, pam, pam, pam, pam, pam, param, pam. Porque é a hora que o doutor vai estar... Olá! E aí, tudo bem? Vai, tudo bom? Aí o doutor começa com aquela verborragia que vai virar... Marca registrada do Tennant como Doctor, que diferente do Eccleston, que ele era um doutor mais contido, de vez em quando ele verborravijava também, né? Ele também destrinchava besterol pra enganar as pessoas. Mas o Tennant, ele se especializou em ser verborrágico, em ser... Eu acho que ali ele... Começa a conquistar o fã do Eccleston. Quando ele dá aquele, porque ele praticamente dá um show. Eu acho que é fantástico o que ele faz quando ele sai da tarde. Eu concordo, só que não foi nesse episódio que ele me ganhou. Mas a gente vai falar daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho eu falo qual o episódio que ele me ganhou. Ainda não foi nesse, mas calma. Calma que a gente chega lá ainda. Mas eu gostei sim, gostei do da cara de pau. Porque ele fez naquele episódio o que ele viria a fazer depois em outros episódios. E o que depois acabou até virando também a marca registrada do Matt Smith. Que é falar tanto e tão rápido... Enquanto ele estava falando, fazendo, ele também já estava resolvendo os problemas enquanto estava distraindo todo mundo com o discurso dele. Porque ele já descobriu que o domínio que os Korax tinham era por causa do sangue, já chegou lá no pedestal barra máquina de controle, desligou a bagaça e todo mundo ficou de boa, já... fez um desafio pro chefe do Sicorax e o Caramba 4, até que esse desafio leva a um duelo. E como é que foi este duelo, dona Ana? Duelo de espadas, quem diria, né? Nosso Doctor demonstra, quer dizer, na verdade ele revive algo que outros Doctors já usaram, né? Que é a coisa da espada. Ataque daqui, ataque de lá. A coisa começa a dar uma brincadeira tipo Errol Flynn, vai um pouquinho pra lá, até o momento que eles saem da sala principal e vão pra uma espécie de pátio externo da nave, aonde o Sicorax começa a levar vantagem, a ponto de decepar uma mãozinha do Doctor. Coisa Luke, dolorida. Eu sou seu pai. Sim, tivemos um pequeno momento de Luke, eu sou seu pai, mas pera lá, o Doctor simplesmente olha e quer saber... Que bom que isso aconteceu agora, eu ainda tô no meu período pós-regeneração. Vamos lá, mãozinha. Pum! Uma nova mãozinha brota. Guardem essa informação de que uma mão do Doctor foi decepada e caiu para fora da nave do Sicorax e que ele regenerou uma mão nova na mesma hora. Lembrem-se disso mais para frente, tá? Olha só, guardem vale essa lembrar, informação. Vale lembrar também que depois que a mão nova regenerou, ele passou a ganhar... a lutar melhor, porque a mão nova sabia lutar melhor do que a mão... É, uma mão lutadora. Uma mão lutadora. Uma mão lutadora. Parece que essa mão é uma mão lutadora. Ei, Lelê, tá bom. Aí, beleza. Doctor vence o chefe do Sicorax. Ganha com isso o direito de mandar no Sicorax. Manda a galera do Sicorax ir pro diabo que os carregue, porque quem tá defendendo a Terra é ele, né? Nesse meio tempo, a Harriet tinha falado lá com o general, sei lá das quantas, que já tava na hora de ativar os sistemas do Torchwood, né? Ó, importante isso, Torchwood. E aí... voltam pra Terra, tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente, o Arroz e o Mickey dando tchauzinho pra nave do Sicorax que tá indo embora. De repente, não mais que de repente, brotam energias, né, disparos de energia de vários pontos diferentes da cidade, geram um raio poderoso, a la Kamehameha, que explode a porra da nave do Sicorax em mil pedacinhos. Que diabo foi isso, dona Ana? Pois é, a Harriet Jones já, um pouco antes, ela havia dado ordem para que o Torchwood, que até agora ninguém sabe o que é, ela só mencionou o nome e falou assim, coloca tudo de prontidão. Quando ela percebeu que os Sicorax estavam indo embora, ela deu a ordem de fogo. E lá se foram os Sicorax, para profunda raiva do Doctor, que... Se quer saber, foi nesse momento que ele, o David Tennant começou a me ganhar. Porque ele se vira com tal cara de surpresa, desprezo, raiva. Ele transparece tantas coisas diferentes no rosto, tão rápido, que você começa a ver. Pô, o cara é bom. Eu posso descrever este momento com apenas uma expressão. Ele fez cara de que porra foi esta? Bem por aí. Porque essa foi... É que eles não traduziram assim, né? Porque, principalmente porque eu não vejo dublado. Mas aí eles, se te fossem dublagem, mas que caralhos você fez agora? Tá porra. Ficando maluco? Tá ficando maluco? Comeu cocô? Que porra é essa que tu fez agora? Aí ela falou, é, que agora, já que você tinha sumido tal coisa, a gente vai ter que defender a Terra. Torchwood, o Instituto Torchwood, é a defesa da Terra contra a ameaça alienígena. Ah, é? E eu sou o quê? É, vamos ver. Você quer ser ameaça também? A gente pode ir contra você. Eu posso te derrotar com 5 palavras. Aí ele vai até o assistente e fala, ela não parece que tá doente? Caralho, isso foi, foi de fuder. Que a Harriet ficou depois, o que que ele falou? O que que ele falou? O que que ele disse? Aí todo mundo depois disso, no final do episódio, a senhora tá doente? A senhora tá doente? Parecia o negócio do Chaves, né? Se sente mal. Se sente mal. É. Todos ficaram perguntando, parecia jornal, revista... Tipo, ela está cansada, ela não aguenta mais a pressão. Foi mais ou menos o que aconteceu, o que realmente derrubou ela. Doctor é muito foda, né? Foda, muito foda. Aí, final de episódio, acontece uma coisa que eu acho que quase não aconteceu de novo. Chegou a acontecer de novo deles mostrarem aquele guarda-roupa gigante na tarde, Zana? Não, né? Apareceu. Olha, pra ser sincera, eu acabei de ver, quer dizer, é uma coisa anterior, eu acabei de ver uns episódios com o sétimo Doctor, em que ele tá lá experimentando um monte de roupas, inclusive ele usa a roupa do quarto, a roupa do quinto, elas não ficam bem nele. Mas ele começou a testar roupas, testou, até que ficou na beca do Tennant, né? Me descreva como é que é a roupa de Tennant, Madame Dona Ana Lúcia, a senhora que quase não sabe como é que ela é. Bom, ele veste um alinhado terno, gravata, complementando o visual, um sobretudo longo, gigantesco de longo, que numa pessoa que é alta e magra como ele parece ainda maior e deixa ele ainda mais magro, né? Parece quase um daqueles roupão do Harry Potter. Por aí, e pra complementar, um Converse nos pés. Porque, né, tem que manter o alinho, né, tem que manter a classe. É, né, um tênis, um sapatênis. Um sapatênis que depois vai ser sacaneado pelos próximos Doctors. E vamos para o episódio 2. Episódio 2, New Earth, a Nova Terra. Ela acontece na Nova Terra, no outro planeta, né? Na cidade de New York, no ano de sei lá quando, futuro para mais de metro, né? Segundo o Doctor, essa é a 15ª cidade de Nova York desde a original. Por isso que ela é New York. Sim, eu contei nos dedos para não errar. O Doctor e a Rose visitam um hospital do futuro e eles visitam quem, Willow? Eles vão visitar a face de Bull, né? A face de Bull, the face of Bull. É interessante a gente lembrar que o símbolo de um hospital não é mais uma cruz vermelha, é uma meia-lua, né, verde. Uhum, porque essa é uma organização especial cujas enfermeiras... Como é que você descreveria as enfermeiras, Dona Ana? Verdadeiras gatas. Não! Como assim? São todas modelos, top model? Não, elas são todas felinas. Felinas antropomórficas, né? É alguma coisa assim, imagine Thundercats, elas resolveram seguir a enfermagem. É, imagina um monte de enfermeira chitara. A diferença é que essas têm bigodinhos, a chitara não tem bigodinhos. Tá certo. E o Willer, por que que este hospital é tão bom? E o que que o Doctor foi fazer lá? O que que a face do Bow está fazendo nesse hospital? Ele estava morrendo de velhice, né? Uhum. E ele estranha por o hospital ter tantas curas, que até curas que ainda não existiam, não era para existir naquela época. Você pensa, o ano mais de 5 trilhões, não é isso? Tem, por aí. Que é depois, muitos anos depois do fim da Terra. E mesmo assim ainda existiam doenças incuráveis nesse tempo. Mas esse hospital ainda estava acima dessa época. E curava tudo. Ele encontrou, inclusive, o Duque de Nova York. Sim, o Duque de Nova York, sim. Sim. Não vou contar nos dedos, mas... Não foi só a face do Bow que a gente reviu neste episódio, pois uma outra pessoa, se é que se pode chamar aquilo de uma pessoa, reapareceu neste episódio, que nada mais, ninguém menos do que Lady Cassandra. Quem é Lady Cassandra, Ana? Relembre para os nossos ouvintes, quem era Lady Cassandra? Bom, esta dama, ou entidade, porque tá mais pra entidade do que pessoa, né? É aquela conhecida como Mulher Trampolim, que apareceu na primeira episódio, na primeira temporada de Doctor Who, e teve lá os seus entreveiros com o nono Doctor, né? Então ela já conhecia a Rose, ela já reconheceu a Rose de longe e falou, opa, isto muito me interessa. E o que que a Lady Cassandra conseguiu fazer neste episódio de especial, Willa? Olha, a Lady Camelástica. Lady Camelástica. Ela. Que ela me parece mais uma camelástica, né? Ela é uma camelástica, mas tu não é. Ela é uma camelástica. Ouvinte, a gente não tá brincando, não. Se você não ouviu. Você não ouviu o episódio sobre a primeira temporada, a Lady Cassandra é a porra de uma pele de rosto esticada, com um rostinho no meio. Imagina um trampolim. Uma cama elástica com o rosto de uma pessoa no meio. É, isso é a Lady Cassandra. Não tem outra descrição pra ela. Deixa eu só te lembrar que nessa temporada ela não é mais o rosto. Não, ela é o rosto, só que aquela pele ela tem o rosto, mas a pele é de outra região. Aquela pele veio da bunda dela, eu sei, mas ainda é um rosto. Tem o rosto. Ela tem... Sei lá, a cara na bunda? Por aí. Tem gente que gosta de botar a cara na bunda. É, né? Mas o que que ela fez de excepcional neste episódio? Ela se transferiu para o corpo da Rose. Aí tu imagina a Billie Piper, que já não é uma sumidade no quesito atuação, tendo que imitar os trejeitos da atriz que é a Cassandra. Cara, ficou tão ridículo. Não fala isso, que eu vou. A minha intenção é me mudar lá pra Londres pra procurar por ela, pra poder casar com ela. Se eu disser que ela já é casada, isso te desanima? Não me desanima, porque eu vou conquistar ela, não tem problema. Eu vou malhar muito, vou ficar fortão, bonito. Vocês querem que eu saia daqui? A gente pode ir embora, não tem problema porque não. Porque ser forte não quer dizer que é bonito, mas ajuda, né? Tá bom, cada doido com a sua mania, né? Mas, dona Ana, as nossas amiguinhas, as freiras gato, né? As gatinhas de hábito. Sim, porque uma coisa que a gente não comentou é que ela não basta ser um bando de mulheres à la Thundercat, elas ainda são freiras. É como se fosse um hospital católico. Mas olha, isso prova que o pessoal da BBC é esperto. Colocou o quê? Umas duas ou três moças com a maquiagem de gato, né? Caracterizando bem a espécie alienígena, diferente, miau. E todas as demais estão com um véu sobre o rosto. Como boas freiras, né? Como boas freirinhas. Você não precisa ver o rosto delas, você não precisa ver maquiagem, não precisa ver efeito especial. É economia levada ao extremo. Não, meu bom, não, desculpa, Ana, mas não, você está errada nesse ponto. Não é economia, é baixo orçamento mesmo. Baixo orçamento precisa de economia, né? Mas me responda, Madame Dona, como é que as freiras gato conseguiam fazer todas essas curas miraculosas nesse hospital? Pois é, as freirinhas simplesmente desenvolveram um método, né, de criar um soro multiuso para curar todo tipo de doença, e para isso elas estavam usando corpos sem mente. Pelo menos foi o que elas explicaram. Seriam pessoas criadas única e exclusivamente para desenvolver todas as doenças dentro de seus corpinhos e assim poder ser extraído deles os componentes necessários para a criação da cura. Deixa eu colocar uma imagem na cabeça de vocês. Matrix. Lembra dos casulos onde o Neo acordou? Imagina aquilo, só que em vez de ser para gerar energia, é para gerar anticorpos. É isso mesmo. É a melhor explicação para quem não assistiu esse episódio. Oh, com certeza. Mas, o que que acontece quando você pega centenas de milhares de casulos, coloca neles pessoas doentes e teoricamente sem mente, e bota todo mundo junto com uma doida varrida, que é a Cassandra, passeando por aí com o corpo da Rose? Claro que isso tinha que dar merda! E o que que aconteceu, Willer? Deu merda, né? Com ela passeando com o corpo da Rose, segundo ela diz, com aquele bonito para-choque, né? Vou lembrar também de uma coisa que ela, quando entrou na mente da Rose, ela descobriu quem era que, o acompanhante dela, que era o doutor, que estava bem diferente. Sim. E ela ela falou, vou perguntar o nome do cirurgião dele. É, né? Porque ela pensou que tinha sido cirurgia, né? Eu falei, era um stream makeover. É, pois né? Diminuiu a orelha, né? E outras coisas. Opa! Disso a gente não sabe. Não. E fez outras coisas, não diminuiu outras coisas. Falei, diminuiu só a orelha. Fez outras coisas. Mas aí o que que acontece? Os humanos cultivados acabaram sendo libertados por mais uma das cagadas feitas pela Rose, apesar de que quem estava no comando era a Cassandra. Mas a gente vai ver, inclusive, muito nesta temporada, a Rose faz de vez em quando muita merda nessa vida, né? Mas tudo bem. E o grande problema desses humanos cultivados libertos é que se ele te tocar, você vai pegar todas as doenças do mundo de uma vez só! Ei, ataque zumbi! Que beleza! E como é que o Doctor nos salvou, Madame Donana? O Doctor, depois de... Vamos apenas lembrar que há uma pequena passagem de Cassandra pelo seu corpinho, né? Uhum. Lembrando que outro momento que me ganhou do David Tennant, né? Porque você reclamou que a Billie Piper não conseguiu incorporar muito bem os trejeitos de outra pessoa nela. Coisa que o David fez com muita classe, muito rebolado. Não, muito... O Tennant, uma coisa que eu inclusive adoro no Tennant é que ele tem uma versatilidade de cena sensacional. Ele conseguiu incorporar, vamos dizer, uma boiolice. Gente, mas ficou uma menina. Quase que eu deixei, quase que eu pensei que ele não gostasse da fruta. Entendeu? É, ele também me deixou em sérias dúvidas, viu? Sério? Bom. Todo, mas né? Foi um momento. Passou. Cassandra acabou voltando pro corpo da Rose. E ainda deu tempo de dar um pulinho no corpo de um desses sem mentes. E ao voltar pra Rose, a mente de Cassandra solta essa informação de que eles são muito solitários, eles sentem falta do toque, eles sentem falta de contato humano, porque eles eram criados naqueles casulinhos fechados, e a solidão que eles sentem é algo arrasador. E aí eu sou obrigada a dizer, nesse momento a Billie Piper também me convenceu, ela botou muita tristeza, muita o peso dessa solidão no rosto, na voz. Por mais que diga, é a Cassandra, mas ela tá fazendo uma conexão entre Cassandra, ela, o sem mente. Ela começou a mostrar que tava evoluindo como atriz pra mim. Tá certo. Aí o Willer fica contente. E como é que foi o final dessa história? O doutor descobriu que no final das contas o que eles queriam era um abraço. Né? Oh, tá um abraço difícil. Quentinho. Ele só queria um abraço, Olaf. Aí, o Doctor se encharca. Encharca todas as curas do mundo. As, né? Os medicamentos, né, William? Conta aí, como é que é essa história? No elevador, ele faz uma limpeza na pessoa, né? E ele pega e bota no elevador, em vez da limpeza, ele bota todas as curas do mundo, né? Todos os anticorpos. os soros das pessoas, como cada soro de uma cor com um anticorpo diferente das doenças, e simplesmente se encharca e chama os doentes, né, os zumbis. Pode chamar de zumbis, os zumbis. Pra dar um abraço neles. E eles vão e abraçam ele, e depois se abraçam. E ele fica numa felicidade enorme. Ele começa, oh, vem cá, me dá um abraço, meu filho, que lindo. Coisa. Cara, sinceramente, esse episódio eu senti muitas dúvidas sobre a masculinidade do David Tennant. Olha, deixa eu defender mais uma vez aqui a dublagem. Olha só, ela não convence tanto naquele comecinho, quando ela absorve a Cassandra. Não em inglês, mas a dubladora, ela faz de um jeito, que eu acho que a voz é metade da representação, né? Ah, sim, não. No caso, isso eu tenho que admitir. O episódio dublado desse episódio, a dubladora da Dona da Rose tá de parabéns, que a mulher foi do 0 ao 80 com maestria. Coisa que a Billie Piper não conseguiu, mas a dubladora conseguiu. Isso. É onde a gente volta naquela coisa. A dublagem brasileira, ela muitas vezes salva uma produção estrangeira. Oh, e como? Todo mundo feliz, todo mundo contente, menos a Madame Dona Cassandra, porque ela não podia ficar nessa putaria de vai e volta no corpo dos outros, né? Então ela acabou morrendo no corpo do assistente da Chip, né? O assistente que estava com ela durante o episódio todo. E no final das contas, ela também só queria se achar bonita. Tanto que no final o doutor leva ela até o antigo corpo da Cassandra e finalmente a gente vê a cara por trás daquele trampolim, né? E no final das contas acabou se tornando um fim, eu acho até digno, para a personagem Lady Cassandra. Eu gostei do final dela. É Madame Ruth, né? Madame Ruth? Sim, sim. A árbitra, né, do quadribol? Sim. A professora de quadribol do Harry Potter. Professora de voo, né? Sim. Chegamos no episódio 3. Monges Carecas Lutadores? Calma, a gente já vai chegar nisso. Esse é o nome do episódio? Não, Tooth and Claw, Dentes e Garras. Estamos de volta à Terra, na Inglaterra de 1832. E Doctor e Rose conhecem ninguém mais, ninguém menos que Madame Dona Rainha Vitória. Só que antes disso, nós somos apresentados a um trailer de O Tigre e o Dragão, né? Avatar, a lenda de Aang, né? Juro que eu vi o Aang dando uns saltos por ali. Não, eu juro que pelo menos um dali tava dobrando ar. Tava. Com certeza, os movimentos ele tava fazendo. Tinha um ali que com certeza tava dobrando ar, cara, porque os caras tava pulando no melhor estilo Wirefu, né, de acrobacias com fios. O dinheiro que eles pouparam no outro episódio, eles resolveram investir aqui no Wirefu. Ficou da hora. Ficou da hora. Em compensação, o lobisomem. Bom. Falando nisso, Doctor e Rose conhecem a Rainha Vitória e eu vou te contar. Conseguiram uma sósia muito boa pra Rainha Vitória. Você não achou não, Dona Ana? Eu achei. O pouco que eu conheço, assim, de imagens históricas da rainha, eles realmente escolheram muito bem a atriz, capricharam na maquiagem, deram ajeitadinha no cabelo e, ó, eu acho que só mais adiante, com o Churchill, eles conseguiram um sósia tão perfeito. Cara, uma coisa a gente tem que admitir em Doctor Who. Quando o Doctor se encontra com personagens históricos, eles primam por fazer com que os atores que vão interpretar os sósias sejam os mais parecidos possível com o personagem retratado. De fato. A mesma coisa aconteceu com Van Gogh, a mesma coisa aconteceu com Shakespeare, a mesma coisa vai acontecer em breve com Churchill. Cara, quando eles pegam sósias, eu acho que eles vão em algum... agente de sósias famosos, porque, porra, é muito boa a caracterização que eles fazem. A rainha tá muito bem caracterizada, a postura... Bom, historicamente eu já não saberia dizer se é tão correta assim, porque... Tá correta assim, porque, inclusive, a brincadeira que a Rose faz de querer que ela fale "we not amused" é uma expressão que ficou famosa por ser usada pela Rainha Vitória, entendeu? Tanto é que tem aquela expressão que muita gente usa de era vitoriana, que é todo mundo sisudo, todo mundo assim austero e o caramba quatro. Aí cara, aquela mulher tava perfeita de uma Rainha Vitória, cara, tava perfeita mesmo. Eles não viajaram, o pessoal da produção não viajou mesmo no tempo pra catar a Vitória, não? Cara, tem gente que até acredita nisso. Até os dentes eram idênticos. Primeiro tiveram que convencer ela que ela ainda era a Rainha Vitória, só que tava no seriado. Mas bom, o Doctor inclusive pede desculpas pela nudez de Rose, que ela estava em trajes diminutos, uma coisa horrorosa. Né, um shortinho curto, shortinho não, aquilo macacão. Ela tava de macacão, ela tava coberta dos pés à cabeça, mas que pra época vitoriana aquilo ali era uma indecência. As pernocas dela estavam de fora. Era um macacão shorts, era, viu? Então era um macaquinho? Era um macaquinho. Mas era mais ou menos, não tinha que tava todas as pernas de fora, mas tipo do joelho pra baixo tava de fora, entendeu? Mas isso aí. Mesmo assim, se só mostrasse a canela já era um absurdo. Na época vitoriana, as mesas tinham toalhas que iam até o chão para que não se mostrassem as pernas das mesas. Imagine das damas. Mas aí os três vão até uma mansão onde existe um lobo. Um lobo. Oh, existe a lenda de um lobo. E o que, que é este lobo, seu William? O que, que tem esse lobo de tão incrível? O lobo, quando nós conhecemos ele, a Rose está presa e fica de frente com ele, né? E ela é claro que já está calejada, né, de tanto viajar com o doutor. A primeira coisa que ela pergunta é de onde ele é. Ele é um lobo intergaláctico, né? Ele intergaláctico não, acho que ele vem da Lua, né? Não, é de outro planeta mesmo, é de outro sistema. Ele é de outro sistema, mas ele se alimenta com a luz da Lua. Inclusive ele fala, essa aí é inteligente. Pra ela eu posso contar. Aí ele conta tudo que ele vai fazer, né? Vou matar vocês tudo. É, pois é. Só que nesse meio período, o Doctor está em conversas com a rainha, mais o dono da casa, o Lorde dono da casa, e ele fica sabendo que existiam projetos científicos feitos pelo pai do dono da casa, em conjunto com o finado marido da Rainha Vitória, né? Tudo isso feito para deter o tal lobo, que no frigir dos ovos, vamos ser sinceros, é um lobisomem, tá? É um lobisomem, a porra do moleque que depois vira um lobo, então é um lobisomem, tá? Aí, papo vai, papo vem, o moleque vira o lobo quando ele é exposto pela lua, e é o CGI mais horroroso da história do Doctor Who, meu Deus do céu... Se vocês já tinham sentido vergonha da consciência Nestênia, aquele plástico vivo no primeiro episódio da temporada nova, puta que pariu, que lobisomem mal feito do cacete, meu Deus do céu. Fale do lobisomem, dona Ana, pelo amor de Deus, que eu já tô com raiva disso. Olha, eles até tentam disfarçar, afinal de contas, tiram proveito da ideia de que lobisomens aparecem à noite, não há luz elétrica, né, estamos na época vitoriana, então tudo é escuro, eles procuram manter ele o mais na sombra possível, mas realmente que quando ele aparece é complicado, é difícil. O lobisomem é tão mal feito, mas tão mal feito, mas tão mal feito, que quando ele mata uma pessoa, você não vê na mesma cena o lobisomem e a pessoa ser morta. Ah, mas isso daí eu dou um crédito naquela coisa do terror daquilo que você não vê, apenas subentende. Não, isso eu dou um crédito do que não tenho dinheiro pra fazer uma porra que preste. BBC. BBC, BBC Cardiff, né? Essa não era nem a BBC de Londres, era a BBC segunda equipe, né? Tá, é tudo a BBC de... toda a série... É BBC de Gales, eu sei. BBC de Gales, é BBC de Gales. Eu sei que é BBC de Gales. Mas, gente, se a BBC de Londres já não tem grana, imagina a BBC do país de Gales. Eu acho que dinheiro eles têm, eles não estão eles não querem gastar esse dinheiro todo. Gente, pra quem é de São Paulo... Eles não queriam gastar, dinheiro eles têm. Imagine pra quem é de São Paulo, quem assiste a TV Cultura, tá? Imagine que eles têm dinheiro pra fazer o Castelo Rá-Tim-Bum. E tem que ficar cortando o orçamento toda hora. E mais uma coisa com o Dr. Who, pelo menos nessa fase era, ó, tá aqui o teu dinheiro, vai ter que render até o fim do ano, tá? Aí o que que acontece... Quando a rainha chegou nessa mansão, ela trouxe com ela um diamante. Um diamante dado a ela pelo seu finado marido. Que, aliás, era o maior diamante já produzido na história da humanidade. Só que o próprio marido lá, o finado marido da rainha Vitória, ficava lapidando e lapidando e mandava lapidar e lapidar e lapidar esse diamante ao ponto de que ele, na verdade, já estava com apenas 60% do tamanho original. E segundo a própria rainha Vitória, ele nunca estava satisfeito com o processo de lapidação. Porque, na verdade... Este diamante era para ser usado como pedra, lente de aumento para uma espécie de super raio de exposição de luz da lua. Sim, ouvintes, é ridículo a esse ponto. Então, imaginem o telescópio. O telescópio é feito para olhar o espaço, pois a ideia aqui é o contrário, é fazer a luz da lua entrar no telescópio, bater naquele lindo diamante e se refletir como, sei lá, como um laser, né? É a única coisa que me ocorre assim, ele como um laser concentrado de lua, luz lunar, para sobrecarregar o bendito do lobisomem. Eu ia dizer que é aquele telescópio tão mal feito que o doutor riu e perguntou, estou sendo mal educado? Ele depois descobriu que era uma coisa que não... Era o contrário, ele não era telescópio, ele não tinha comentado. Não era para você ver longe, era para você pegar o que vinha de longe sim, e ampliar. Sim. Aí ele entendeu, né? Do nada ele entendeu o que era. Sim. Aí o que que acontece? O lobisomem acabou sendo detido, mas, infelizmente, nesse meio tempo, a rainha foi arranhada pelo lobisomem. Segundo ela, foi arranhada num toco de madeira. Num toco, numa lasca. Isso, uma lasca. É, na verdade ela foi arranhada, foi pelo lobisomem mesmo. Mas ela tinha que se dar por feliz, né? Porque só nesse episódio acho que morreram uns 5 de lacerados pelo lobisomem. Ela pelo menos só foi arranhada, então não tem mais o que reclamar. Só que este arranhão... Não... Vamos lembrar que ela também mandou bala num dos monges carecas. Sim. Da... Sim. E botou a culpa no segurança dela. Sim. Só que este arranhão fez com que a rainha pegasse ódio pelo doutor, que até o momento ela estava, inclusive, gostando do doutor, né? Achando o doutor um cidadão interessante, né? E toda hora a Rose estava com essa putaria. Ah, a senhora está amused, está... encantada, está feliz, satisfeita, né? Aí toda hora ela tomava um safanão da rainha. Não, garota chata, isso não é hora de fazer piadas idiotas, tal e coisa. Mas no final das contas ela acabou dizendo, we are not amused. E a Rose ganhou a aposta do doutor por causa disso. Mas a rainha condecorou o doutor, tornou-o um lorde, né? Fez dele um cavaleiro. E o que que ela fez logo em seguida aí, Sônia? Simplesmente expulsou eles, tanto o Doctor, né? Agora Sir Doctor e Lady Rose. É. Expulsou eles do território do Império Britânico. Falou, vocês não são bem-vindos. Eu diria nem que expulsou, ela baniu. Baniu? É, um termo bem mais forte. Ela baniu de todo o Império Britânico, que na época era praticamente o mundo inteiro. Assim, eles foram banidos e ele fez aquela cara, quê? Hã? Que isso? A cara do Tenet, quando eles falam, você agora é isso, você agora é o Sir Tenet, Sir Tardis, Sir... Não, Sir Doctor of Sir Doctor, Sir Tenet, pô, tô confundindo o personagem com o ator. Você agora é o Sir, o Sir Doctor da Tardis e Lady Rose, e vocês estão banidos. What? E eu não me sinto. Essa é outra marca registrada do Tenet, o famoso What? What? E eu não me sinto divertido, né? É sempre em trio, né? What? É. What? What? E ela finalmente falou a frase dela. Eu não me sinto entretido, né? É, we are not amused. E além disso, a rainha, por conta de querer defender a Inglaterra contra essas ameaças bizarras, acabou criando na mansão onde foi feita essa brincadeira toda uma coisa incrível chamada Instituto Torchwood. Que era o nome da mansão, inclusive. Que era o nome da mansão, era o Torchwood States. Né? Muito bem, olha que coisa, né? E acabamos no final do episódio, entre um bate-papo nada a ver com a Rose e o doutor, já acabamos achando que a família real é um bando de lobisomens. São todos lobisomens, eles programam com muita antecedência as viagens. Graças a fases da lua, são todos hemofílicos. Hemofílicos, né? Porque a Rose... A família real é de lobisomens, uau! Bem que o Charles parece. As evidências levam a isso, né? O Charles parece. O Charles, com certeza, é. Não parece. O Charles parece mais um vampiro daquele tipo Nosferatu. Oh, meu Deus! No episódio 4, School Reunion, reunião de escola. Voltamos novamente à nossa terra, Inglaterra, novamente nos tempos atuais. E Rose e Doctor investigam uma escola onde crianças têm desaparecido misteriosamente. Se me permitem, eles vão quase num estilo meio Scooby-Doo, né? Eles se infiltram na escola. O Doctor como professor... E eu não sei como os alunos conseguiram aguentar ele, porque qualquer um teria ficado maluco em 5 minutos tendo o Doctor como professor. Apenas uma pessoa conseguiria aguentar o Doctor como professor. E você sabe de quem eu estou falando, dona Ana Lúcia? Olha, não sei de nada, não. Sabe sim, só que a gente não pode falar isso agora, porque ainda é a próxima temporada. Bom, e pra completar, a Rose... é elevada à categoria de tia da cantina. Tia da cantina! Tia da cantina! Caramba, ainda não tinha pensado nisso. Mas é o que ela vira, a tia da cantina. Agora eu vou falar pra todo mundo, quando vê o episódio, quando falar com a minha filha, que é muito fã também. Ela virou a tia da cantina, lembra dessa escola? Mas é o que ela fala cafeteria lady, a coffee lady, a tia da cantina, é literalmente tia da cantina. Eu não tinha raciocinado desse jeito, que é o equivalente. Vocês estão pensando em inglês, né, que fica muito mais chique, mas resumindo, ela é a tia da cantina, tá lá no bandejão, enfiando purê de batata no prato da molecada. Não, purê de batata não, batatas fritas. Batatas fritas. Deixa, inclusive, tem um pouco depois, não faz diferença no andar da nossa conversa contando sobre o capítulo. Mas um pouco depois, ela tá comendo a batata frita, aí o Mickey olha pra ela e fala, eu acho que é melhor você parar, hein? Ela fica bolada, né? O que acontece? Na primeira cena em que o Tenet aparece como professor... Ele tá lá como professor de ciências, né, na escola. Aí ele começa a fazer umas perguntas científicas de um nível que os alunos daquela escola não teriam como responder. a não ser um pentelinho de um nerdzinho no meio da sala. Não, eu respondo. Aí respondeu, X. Ah, e como é que é isso? Y. E como é que é aquele outro? Z. Qual é a raiz quadrada de blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Porra, vocês estão melhor que eu, hein? E vem aquela pergunta mágica, como se viaja além da velocidade da luz? E ele responde no ato. Sim. É ali que ele descobre que, caramba, eles têm conhecimento acima dos humanos, né? Está acontecendo alguma coisa errada. E a coisa errada é que o diretor e vários dos professores são, na verdade, Cretilians. O nomezinho cretino. São aliens que dominam outras espécies e absorvem características físicas dessas raças. Oh. Mas um pequeno adendo aqui. As coisas estranhas que estão ocorrendo nessa escola não atraíram a atenção apenas do Doctor e da Rose. Uma certa repórter investigativa, sim, também se infiltrou na escola. Ou melhor, ela se apresentou como ela é, né? Uma repórter, estou querendo fazer umas matérias, porque essa escola está tirando notas maravilhosas. Que boa desculpa para eu entrar e conhecer o recinto, ver o que está acontecendo aqui dentro. Ah, muito prazer. Meu nome é Sarah Jane Smith. Yeah! A boa e velha Sarah Jane. Não tão boa assim agora, né? Mas ainda assim, a mais famosa companion de toda a série do Doctor Who. A única companion que sobreviveu. Sobreviveu pós-Doctor Who. Não só ela, mas ela estava de volta com ninguém mais, ninguém menos do que Canine, o cão robô que o Doctor usava na época da Sarah Jane. Cara, como a série era ridícula naquela época. E era um cachorro robô ridículo. Você pega o Wysibe, né? Sabe qual é o Wysibe, né? Sim, sim. Ele faz os movimentos todos, ele só roda com em cima das rodinhas. Não, o Canine, pra ouvinte ter uma ideia do que é o canino, o Canine, imagina um aspirador de pó. Imaginou um aspirador de pó? Agora, tira o cabo do aspirador de pó, bota uma cabeça de cachorro na frente e pronto, é o Canine. Cara, eu vou fazer um Canine aqui em casa. Será que minha mulher vai gostar de eu destruir o aspirador de pó? Não, mas aí você tem que fazer Master. Tem que fazer e ele reconhece ele mesmo tendo regenerado já várias vezes. Ah, porque ele provavelmente já viu outras regenerações dele, né, Wheeler? Porra, o Canine era. O Canine, no final das contas, era foda. Era foda. Era ridículo, mas era foda. Ele tem um sensor de detecção de Time Lords. É por aí. É o fica no focinho. Eu já acho que ele não vê a pessoa, ele vê o que tá dentro da pessoa, ele vê a alma, ele sabe que é o doutor. Ele faz o teste de DNA, ele descobre pelo DNA que aquilo ali é o doctor, né? Não, ele com teste de DNA sem nem encostar na pessoa? Ah, mas ali é os sensores, meu. Aquilo é o que a gente chama de ficção científica inglesa. Você não explica porra nenhuma. Eu acho. Ah, mas eu gosto de. Eu na minha cabeça sempre tem uma explicação pra tudo. Mas é que tá em Doctor Who, você não explica. E não explica por que a TARDIS é maior por dentro. Tá bom, explica por que a TARDIS é maior por dentro, então. Porque simplesmente é magia. É magia, né? Tá bom, pronto a explicação. Não. De bosta dele. A TARDIS ela, dentro, aquele vórtice temporal dela gera um micro buraco negro e comprime tudo. Olha que explicação. De bosta. De bosta, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Começa um ciúminho entre a atual Companion e a Companion antiga, né? Porque o Doctor, quando viu Sarah Jane, ele reconheceu Sarah Jane na hora, óbvio. Né? Aí começou a fazer aquele joguinho do. E aí, Sarah Jane, você me conhece? Você me conhece? Você não me conhece, mas você me conhece. Ah, não, por favor, olha a maldade. Porque ele, na verdade, ele se apresenta como John Smith. Ao que ela retruca: poxa, eu tinha um amigo que costumava usar esse nome. Ele: ah, é? E o David Tennant tá com aquela cara de: eu babava na Sarah Jane quando eu era menino. Ah, é? Eu era louco por ela. É verdade, ai. É verdade, porque o Tennant sempre foi fã do Doctor Who e ele era fã da Sarah Jane. Sim, é verdade. Mas dá pra ver ali na brincadeira entre o Doctor e a Sarah Jane, que ele tava do tipo: olha, sou eu, Sarah Jane, sou eu, me reconhece, sou eu. Ai, ai, ai. Ele oscilando naquela coisa, eu queria contar, mas não, é melhor não. Não, mas eu quero contar, não, mas é melhor não. Não, não. Ele fica na dele. Obviamente a máscara cai, porque como ela é uma repórter investigativa, ela invade a escola à noite e entre uma sala e outra ela se depara com a TARDIS. E aí a conta simplesmente fecha na cabeça dela. Deu uns braços para trás, encontrou aquele homem que havia se apresentado como John Smith e falou: é ele. Ela simplesmente reconheceu: é você, não é? Só faltou dar uns tapas nele: porque você foi embora, porque você não me veio atrás de mim, porque você me deixou em Glasgow, Praga. Eu acho que na cabeça dela, ela bateu nele. Ela se viu batendo nela. Por aí. Com certeza. Aí, no frigir dos ovos, nós acabamos descobrindo que Mickey, o idiota, é o cachorro da equipe atual, né? O que o canino era para a equipe da Sarah Jane é o Mickey agora, porque ele só serve para dirigir a van e trazer os equipamentos. Lembra que eu falei do Scooby-Doo? Olha, Scooby-Doo. De novo. Olha, o Scooby-Doo da gangue agora é o Mickey. Mickey, o idiota. Eu acho que ele é mais o Salsicha, viu? Não, ele é o Scooby-Doo, porque ele só serve pra ser um alívio cômico. Nem, Salsicha nem isso conseguia fazer. Então, ele é o Mickey! O Mickey é o Salsicha, porque ele tem pra alívio cômico. Ele tá abaixo do Scooby-Doo porque ele nem tem o nome da série, o nome dele, né? Porque o Scooby-Doo é... Tá aí, gostei. Bom argumento. Abaixo, Canine já teve uma série com o nome dele. E Canine, inclusive, depois acabou se criando um spin-off, né? Que é As Aventuras de Sarah Jane, com o canino incluindo nessa, né, história. Essa série chegou a ser mais infantil ainda do que o Doctor Who? Sim. Na verdade, a série das Aventuras de Sarah Jane era exclusivamente infantil. Ah, mas Doctor Who também, criatura. Ah, não fala isso. Doctor Who. William, tá bom, desculpa. Eu sou uma criança grande, tá bom. William, desculpa eu estragar a sua vida. Minha filha ama Doctor Who, então... Mas Doctor Who começou a vida dele como programa para ensinar história. Ah, sim, foi. E por mais que você queira ver plotes cheias de mistério e tramas diabólicas, ainda é um trapalhões britânico, cara. É, mas no caso, assim, a comparação é: Sarah Jane era para um público bem infantil. Doctor Who é infanto-juvenil. Isso. E Torchwood é para o pessoal hardcore. E Torchwood é para quem é retardado. É, eu não cheguei a ver Torchwood. É, não veja, não vale a pena. Não vale a pena. Eu vi um pouco de... Mesmo tendo o nosso querido Capitão Jack lá, não vale a pena, cara. Torchwood é muito vergonha alheia, cara. É muito vergonha alheia. Bom... Você sabe que mandar eu não ver não vai adiantar nada, que eu vou ver. Eu sei. Fazer o quê? Mas não... Pode sofrer. Doctor Who, eu vou ver. Passando de como se eu não tivesse visto, né? Mas tudo bem. Passando de pau pra cavaco, os bandidos são derrotados. O plano dos bandidos, que a gente nem falou, era criar a máquina do juízo final usando as crianças pra descobrir a equação antivida do mundo do Doctor Who, né? E acabou não acontecendo porra nenhuma. Que o final das contas esse episódio só serviu para trazer de volta a Sarah Jane e o canino, era esse a finalidade desse episódio, né? Afinal de contas, e Mickey o idiota passa a entrar na equipe do Doctor Who para desespero do Doctor. A Rose também, né? Porque a Rose não gosta muito, não, né? Ninguém queria o Mickey nessa merda, mas fazer o quê? Yeah. chegamos agora ao episódio 5, Girl on the Fireplace, a garota na lareira. É um dos episódios que eu mais gosto. Da segunda temporada, cara, é um dos meus favoritos também, cara, um dos meus favoritos. Estamos no espaço sideral, no século 50, Dr. Rose e Mickey aparecem numa nave que está à deriva no meio do espaço. Segundo o Doctor, essa nave tem energia suficiente para criar um buraco negro no próprio tecido da realidade. Olha, que incrível. Em vários cômodos dessa nave há espelhos, que são janelas do tempo para vários períodos diferentes, mas de uma única pessoa. Quem seria essa pessoa, dona Ana? A pessoa em questão é uma jovem. O nome dela é Reinette Poisson. Meu Deus, eu posso estar assassinando o francês agora, mas, de qualquer forma, ela também é conhecida como Madame de Pompadour. Madame de Pompadour. E quem é Madame de Pompadour, Willer? Madame de Pompadour é conhecida na história simplesmente como a rainha sem coroa. Porra! Rainha sem coroa. Perfeito, cara. Bom, bem, uma salva de palmas que ele merece. Porra! Mas como assim, Willer? Que história é essa de rainha ela, sem coroa? Ela era simplesmente a amante do rei da França. Vamos botar um termo mais bonitinho? Ela era a concubina. Ela era simplesmente a concubina do rei da França. E uma coisa que ficou, inclusive, à mostra nesse episódio, ela era uma concubina, sim. Concubina, rameira... Ou como diria nosso querido Skylark, puta! Não é bem assim. Puta! Não, calma, eu sei, calma. Eu sei, brincadeira minha. É só pra curtir um pouco com a cara. Mas ela era uma amante tão benquista, não só pelo rei, como pelo resto da corte da França, que a própria rainha gostava dela, era amiga íntima da Madame de Pompadour. Era quase um triângulo amoroso, um ménage à trois nessa brincadeira. Tanto que o Doctor chega e começa a explicar sobre a Madame de Pompadour pro Mickey e pra Rose. Aí ele, ué, mas a amante é amiga da rainha? Aí o Doctor, são franceses, né? Fazer o quê? Na verdade, a Reinette, ela encarna aquilo que o pessoal chamava de cortesã. Sim. Ela tinha muito boa criação, ela não era assim, a rameira nesse sentido de se dizer do populacho. Não. Sim, ela, sim. Ela era de família nobre, ela tinha uma excelente educação, e ela percebeu logo que para uma mulher exercer poder, fazer e acontecer, ter a sua voz ouvida, ela precisaria se ancorar, por assim dizer, em algum homem que fosse igualmente poderoso. E quem é mais poderoso do que o rei? Então ela, muito jovem, ela decidiu que iria se tornar a amante do rei da França. Esposa não, porque a esposa tem obrigações que a cortesã não tem. Tem que dar o filho real, tem que participar de um monte de coisas públicas e não tem voz. Ela se torna uma mera figura de enfeite no palácio. A principal obrigação da rainha é dar um herdeiro varão, mais nada. E a Reinette percebeu que ela não queria isso, ela não queria ficar presa nesse tipo de obrigação. Ao mesmo tempo, ela queria o poder. E ela, nada melhor do que se tornar amante do rei. A cortesã oficial, aquela que vai ser respeitada, porque ninguém vai mexer com a mulher que o rei gosta, né? E que ao mesmo tempo não tenha as amarras que a rainha teria que ter. Você quer saber? Ela foi extremamente inteligente, não só em conseguir chegar nesse posto, mas também continuar exercendo ele de maneira brilhante até o final da sua vida. Perfeito, maravilha. E você disse que fui eu que resumi perfeitamente o que foi Madame de Pompadour, né? Não, você mandou numa frase só, cara. Ela deu um discurso também perfeito e também vai ganhar uma salva de palmas a dona Ana Lúcia. Olha só, como não. Obrigado, muito obrigado. Como a gente falou, vários cômodos da nave tinham espelhos que eram como se fossem janelas do tempo, vendo períodos diferentes da René Poisson. Num primeiro momento, o Doctor vira uma espécie de amigo imaginário da uma Renée de 9 anos, quando ele salva ela de um homem relógio, né, de um homem engrenagens, provenientes dessa mesma nave. Depois, num segundo encontro, o Doctor passa pela mesma lareira, que a lareira é uma espécie de portal entre a nave e a casa da Renée na época, mas ela já tinha passado o tempo, ela já era adulta, né? Uma jovem adulta, vamos assim dizer. Tanto é assim que ela ficou encantadíssima pelo Doctor e tascou-lhe um beijo. Aí quando o Doctor descobriu, por conta do criado, que ela era nada mais nada menos que René Poisson, a Madame de Pompadour, o cara chegou e... Que houve? Eu dei um beijo na Madame de Pompadour! Ah, ele ficou todo prosa mesmo, ficou todo metido, né? Quem não? Mas quem não? Acho que até tu ficava, Ana. É, digamos que eu preferia o contrário, eu preferia um beijo do Doctor, aí eu ia ficar muito metida. Mas todo mundo ficaria metido se desse um beijo na Madame de Pompadour. Ora bolas. Mas o que, que os robôs queriam, afinal, com a Madame de Pompadour? Bom, o Doctor passou o episódio todo tentando entender justamente isso. Por que esses robôs voltam, vez após vez, atrás da Renée? Ele acabou chegando à conclusão, quando teve a oportunidade de dar uma prensa num robô, né, que eles estavam procurando peças de reposição para a nave deles. E em algum momento dá a dica de que a Renée teria uma peça de reposição de interesse deles, mas ela ainda não estava pronta. Então eles estavam voltando no tempo, procurando o tempo exato onde a, entre aspas, peça que eles queriam estaria pronta para uso. E é uma peça, né, que não tem nada demais, né? É só, como é que é, um cérebro, algo que ninguém precisa. É só o computador da nave que eles estavam precisando. Pois é. Né? E a única coisa orgânica que daria conta de ser um computador da nave era o cérebro da Madame de Pompadour. Só isso. Coisa pouca. É, eu até lembro que eles fizeram uma seguinte conexão, de que a nave teria 37 anos de uso. Uhum. Então eles estavam procurando ela chegar a 37 anos de idade, porque aí achavam que a peça estaria compatível para uso. Isso. Perfeito. Muito bom. Olha o seguinte. Eu acho que tinha alguma coisa especial nela, da pessoa em si. Sim. Até porque pessoas de 37 anos têm em qualquer época, né? Não, mas tinha que ser a Madame de Pompadour, porque ela era ancestral dos donos da nave. Ela é a única pessoa com DNA compatível com os outros tripulantes da nave que já tinham sido usados como peça de reposição. Tanto que a Rose e o Mickey encontram um olho numa câmera, um coração numa peça de bombeamento. Já tinha sido usado peças dos tripulantes originais da nave. Só que como eles eram descendentes da Madame de Pompadour, a única com, vamos dizer, DNA compatível para servir de cérebro era a Madame de Pompadour. Na verdade, o motivo é outro. Algo que o Doctor, a Rose e o Mickey não tiveram oportunidade de saber, porque eles entraram dentro da nave e saíram dela sem ver o exterior. Porque no exterior é possível ver, na última tomada de cena, o nome da nave, que é SS Madame de Pompadour. Pois é, sim. Eu acho que é por causa do nome da nave. É. Não, até porque eles botaram a Rose e o Mickey como compatíveis também. E aí nessa cena da Rose e do Mickey serem compatíveis, tá uma das cenas que eu achei mais graça na interpretação do Tennant, que chega o Tennant com a gravata na testa e com a taça de bebida, de vinho na mão, ele tá dizendo que os franceses são muito bons de óculos. Festa. O cara tava todo louco, tava aquele... John Lennon, né? Olha, tava aquele... É, ele tava aquele típico fim de festa mesmo, entendeu? Aí o cara, eu acho que eu criei sem querer o daiquiri de banana. Porque banana é bom. Banana, sim, é uma coisa importante, ele falando pros robôs. Banana. Eu detesto banana. Não, eu detesto banana, mas nunca deixe de levar consigo uma banana. Banana é muito importante, entendeu? E eu acho que sem querer eu criei o daiquiri de banana. Se você quer se dar bem numa festa, leve uma banana. Leve uma banana. Isso leva a tantos pensamentos impróprios que é melhor nem comentar. Ai, ai. Bom, passando de pau pra cavaco, começa a briga entre o Doctor e os robôs, no final das contas, quando a Madame Pompadour faz os seus 37 anos de idade, ele acaba derrotando os robôs, porque ele... Ah, uma coisa que a gente não contou, ele trouxe pra dentro da nave um cavalo. É, a nave, o cavalo acho que já estava... De onde o cavalo veio? Ele já estava dentro da nave? Estava dentro da nave, ele estava... O cavalo entrou na nave por uma das portas. Sim, o cavalo entrou... estava gerando, por um dos portais que a nave estava gerando. Aí o doutor encontrou o cavalo, oi, é o cavalo. É um cavalo? É um cavalo. A gente já viu tanta coisa incrível. O que é um cavalo dentro de uma nave, minha gente? Ah, isso merece um comentário. A Rose reclama com ele. Você não vai ficar com esse cavalo. Ué, como assim? Eu deixei você ficar com o Mickey. Ai, não. Mas bom, o doutor derrota os robôs porque ele destrói o portal passando com o cavalo por dentro do espelho lá. É, cavaleiro solitário, né? Lá Zorro no meio da cena. E, mas no final das contas ele acabou tudo certo. Ele voltou pelo portal da lareira pra nave. Queria levar a Madame Pompadour com ele. Corremos um sério risco de Madame Pompadour ter virado companion do Doctor, mas não deu, né? Diz aí pra mim, quem é que não quer levar Madame Pompadour contigo? É, eu não vou nada contra. Muito, muito pelo contrário. Pequeno momento de fofoca, tá? Olha, quando minha esposa ouvir isso, ela vai ficar muito bolada, que ela é ciumenta até de quem não existe. O problema é seu que não está gravando em casa sozinho. Não, não, gente, sério, fofoca. Na época, a atriz que interpretou a Madame de Pompadour era a namorada do David Tennant. Deu pra perceber. É. Você acredita que deu pra perceber? Mas eu não desconfiar, não. Eu simplesmente fiquei naquela de, poxa, mas esse Doctor é beijoqueiro, né? Tanto que pra mim, até hoje, cada Doctor, pra mim, acaba tendo assim um adjetivo. Né? O Eccleston pra mim é o The First, ele é o meu primeiro Doctor. E o Tennant, por conta dessas beijoquices todas, ele é o Kissable Doctor. O Kissable. Tá bom. É só você ver que no especial do Day of the Doctor ele sai beijando também a Rainha Elizabeth I, né? Duas vezes, inclusive. Inclusive as duas rainhas, né? A verdadeira e a falsa. Mas isso é um assunto para depois. Vamos agora para o episódio 6. E neste episódio 6 começa a primeira parte de uma dupla de episódios que eu adorei, que é Rise of Cyberman. O levante dos homens Cyberman, do Cyberman. Eu não sei como é que eles traduziram. Como é que eles traduziram isso no português, sabe, William? Cyberman? Cyberman, em português, são os ciborgues. Ciborgues, né? Eles traduziram para ciborgues. É por isso que eu não assisto dublado. Eu também não gostei da tradução, não. Mas vamos lá. Os tradutores não são bons. Os dubladores são bons, os tradutores não são. Muito bem. Rose, ficar... Doctor e Mickey, o idiota, que nós sempre vamos adorar, estão na TARDIS e algo dá errado. Eles voltam para a Inglaterra, na época atual, mas é uma Inglaterra um pouco estranha, porque tem zeppelins voando pelo céu e pessoas usam aquele Sonic 2000, lembra Sonic 2000? Pra ouvir, então, eles usam os tampões de ouvido eletrônico, parece aquele Sonic 2000, para receber informações via internet. Mas como é que aconteceu isso, Willer? Que diabo de terra louca é essa? É que ele simplesmente o vórtice do tempo explodiu, ou sei lá o que aconteceu, que misturou as realidades. E eles foram para um universo paralelo, onde o Zeppelin é a casa dos ricos. O pai da Rose ainda está vivo. A mãe é... é uma dondoca. E é ainda mais chata do que é no nosso universo, né? Como se isso fosse possível, mas sim, é possível. Ela conseguiu ser mais chata do que no nosso universo. Não, e melhor de tudo, conta pra eles como é que é a Rose dessa realidade. A Rose dessa realidade, ela é fofinha, bonitinha, peludinha. É uma cachorrinha. Qual é aquela raça? Não lembro o nome da raça. É um piquenês. Não, acho que é Yorkshire, né? É um Yorkshire. É um daqueles cachorrinhos que late chato. É, isso aí. É a raça que eu chamo de late chato. Ele só late... Ah, não, isso é um chihuahua. Ai, corta isso. Não, mas é cachorro que late chato. O Yorkshire é cachorro que late chato também. Tudo que é cachorro. Cara, cachorro de porte pequeno é tudo cachorro que late chato. Culpa dos donos. Tratam eles não como cachorros, mas como bebezinhos e acabam desvirtuando as pobres criaturas. Bom, vamos lá. Esquecendo dos cachorros que latem chato, o Sr. Lumic, um excêntrico multimilionário, está às portas da morte. E cria uma forma de fazer com que os humanos vivam para sempre por seus cérebros em corpos robóticos. Oi, Cyberman. Yana, qual é o problema de eu estar falando Cyberman com uma voz assim tão macabra? Bom, se você parar para pensar em criaturas que têm o seu cérebro colocado dentro de um corpo robótico, isso é bastante macabro. É, sim. Já seria o suficiente para ser bastante macabro, né? O fato deles se comunicarem com um tom de voz que lembra mais ou menos um Dalek, digamos assim, um Dalek mais mau humor do que um Dalek normal, também ajuda a torná-los mais macabros. Levando em consideração que é o mesmo dublador? Também. Atualmente é o mesmo dublador. Sempre grande foi. Nicholas Briggs. Sempre foi. Mesmo na era clássica? Sempre foi. Os Cybermen e os Daleks são o mesmo dublador, só que com timbres um pouquinho diferentes. Então aí vem um lance curioso, né? Os Cybermans, eles são inimigos clássicos também. Coisas que. Uma outra coisa que foi trazida da série clássica pro New Doctor Who. Só que diferente. Isso. Pra quem não lembra, eu falei disso no primeiro episódio em que falamos sobre o mundo de Doctor Who, geral, a respeito de Doctor Who. Os Cybermen são aqueles putos que nas primeiras versões eram pessoas revestidas de papel alumínio. Mal revestidas de papel alumínio. De papel alumínio. Só que agora os Cybermen estão numa série com um orçamento um pouco melhor. Então são armaduras do Tom Homem de Ferro. São pessoas blindadas, né? É. Aí tem aquela discussão se o Cyberman imitou o Homem de Ferro ou se o Homem de Ferro imitou o Cyberman, que não vale a pena discutir agora, nesse momento. Ah, não, acho que ninguém imitou ninguém. Eu também acho que não, mas dane-se. Deixa o pessoal discutir. Na série clássica, os Cybermen eram oriundos de uma Terra que seria assim, um planeta que está na mesma órbita que o planeta Terra, só que diametralmente oposto. Por isso ele é invisível pra gente, porque tem um sol gigantesco no meio do caminho e nós estamos no ponto A, eles estão no ponto B com o sol no meio, então um nunca consegue ver o outro. E lá esses humanos que cresceram nesse planeta passaram a ter uma doença muito grave e começaram, por causa da doença, a trocar órgãos do corpo por coisas mecânicas, até o ponto em que eles não tinham mais nada de humano no corpo deles. E isso começou a deixar eles malucos, então eles também tiraram as emoções, eles se tornaram máquinas, no melhor sentido da descrição. E no momento que eles se tornaram máquinas sem emoção, eles disseram, isso é bom, o universo precisa ser assim. Então, eles se aperfeiçoaram, né? Eles se aperfeiçoaram. Upgrades. E até que o dia que eles falaram, estamos perfeitos, agora temos que passar isso pro resto da humanidade. Alguém falou Borg aí? Alguém falou Borg? Borg. O Borg é com certeza inspirado no Cybermen. Aí o que que acontece? O episódio 6 acaba com o surgimento dos Cybermen. Cybermen aparecendo, marchando em direção ao local onde estava o Doctor, a mansão onde estava tendo uma festa, tal e coisa. E aí já acaba o episódio 6, já entra o episódio 7, a gente já vai engatar um no outro, porque afinal de contas o episódio 6 é nada mais nada menos que Age of Steel, a Era de Aço, que é literalmente continuação direta do episódio anterior. Nós somos apresentados a Ricky, que nada mais é do que o Mickey, o idiota, só que dessa realidade. Uma brincadeira que surgiu com o nome desse Ricky, na primeira vez que a Rose apresentou o Mickey ao Doctor, o Doctor chamava ele de Ricky. O que mostra que ele tinha razão, né? É, então o nome dele devia ser Rick desde o começo. Pois é, ele devia ter sido Rick. A minha teoria é que Mickey e Ricky são irmãos gêmeos, só que cada um nasceu numa realidade. Nasceu numa realidade, numa dimensão diferente, tá bom. Tá certo. Sei lá, de repente a mamãe perdeu um dos bebês, né, e o que sobreviveu ficou com um nome, aqui é Mickey, o outro lá que sobreviveu é Ricky. Isso faz sentido. Agora é fantástica a cara de mal que o Rick faz, né? E ele tenta fazer, não, né? Pelo menos no começo, parece que ele é o exato oposto do Mickey. Enquanto o Mickey parece é um completo idiota, o Rick parece que é o fodão, o senhor fodão, né? Ele parece é o até John que é outro Connor. Autor. Ai, desculpa. O Rick é o John Connor dessa realidade. O líder da resistência, o mas cara, gente, o homem. Mas a gente acaba descobrindo que, na verdade, ele é outra gangue do Scooby-Doo. Pois é, né? Scooby-Doo nos persegue. É. E com furgão e tudo. Com furgão e tudo. E dessa vez a piada apareceu da Scooby Gang, né? É uma Scooby Gang com furgão, com Mystery Machine e tudo. E o furgão, vocês não repararam, mas é Azul Tardes. Sim, sim, sim. Inclusive, eu sou doido pra ter um carro Azul Tardes. Ah, só manda pintar, meu filho, não tem problema nenhum. É, mas mandar pintar depois que o carro não é a mesma coisa que o carro vir de fábrica, né? Ai, meu santo saco. Tá bom. Não é, meu? Tá bom. Tá bom. Não, Jack é sério. Tyler. Tá, o carro é... Tá bom, William. Eu posso continuar, por favor? Não. Vou interromper. Saco. Tá bom, já ficou engraçadinho já, né? Já pegou intimidade, né? Merda. Bom. Jack Tyler, a mãe da Rose, é capturada e transformada numa Cyberman. Porque aqueles tampões de ouvido que a gente estava falando, né, do Sonic 2000, na verdade eram aparelhos para controle da mente feito pelos cientistas do Lumic, né? Que coisa ridícula, mas fazer o quê? Aí começa a batalha para deter o Lumic e os seus Cybermen. Diferente da versão clássica em que apenas o cérebro... Diferente da versão clássica que o Cybermen, o corpo inteiro era o Cybermen, era tipo um revestimento metálico apenas. Nesses Cybermens novos, só o cérebro e o sistema nervoso estão dentro do robô. Entendeu? É literalmente um homem de lata com o cérebro humano e partes do sistema nervoso para controlar o corpo. E olha lá, certo? Mas, dona Ana, o que que acontece com o Rick, o já não tão fodão? Pois é, nessa de tentar salvar o mundo, Rick acaba morrendo. E acaba sobrando pro Mickey, de certa forma, tomar o papel dele. Tanto nas atividades ali do grupo de resistência, né? Como salvar Rose e o Doctor, que estão entrando na boca do leão, por assim dizer. Tentando salvar a Jack, que a essa altura eles não sabem que já é tarde demais, mas... Eles tinham que tentar fazer alguma coisa, né? E o Doctor, mais pro final do episódio, fala... Mickey, você já não é tão idiota. Mas é Mickey mostrando o seu valor. É. Aí, no final das contas, o mundo é mais uma vez salvo. É, a gente tá, sim, correndo muito com os episódios, ouvintes. Primeiro pra não deixar esse paranerd gigantesco, mas é também pra vocês tomarem vergonha na cara e assistirem os episódios, tá? Tá tudo no Netflix, tá inteiro lá, é só assistir, porra. É, todo mundo tinha que assistir e depois ouvir o paranerd pra relembrar. e pra ver como é que a gente tá falando merda. Muito bem. Xingar a gente depois. Muito bem, muito bem. Eu quero ver xingar, porque tivemos episódio do Paranerd sem comentário nenhum. E sim, eu tô reclamando de novo. Bom. Não, mas às vezes sem comentário é positivo. É porque foi tão bom que ninguém quer acrescentar nada. Não, Willer. Ficar sem comentário é uma merda. Não, Willer. Não é positivo isso. Eu tô falando do lado do ouvinte. Olha, foi tão bom. Eu concordei tanto. Bota pelo menos um obrigado, seu filho da puta. Comentário é alimento pro podcaster. Bah. Bom. Já vou botar aqui automático. Obrigado, seu filho da puta. Pode pôr toda sessão de leitura, eu vou dizer. O Willer mais uma vez comentou. Obrigado, seu filho da puta. Eu falo. Exatamente. Não tem problema nenhum. Mas bom, no final das contas, depois de tudo terminado, acontece que descobrimos uma coisa terrível. Que Mickey, o já não tão idiota, como foi, entre aspas, responsável pela morte do Ricky, então ele acaba ficando na outra terra. Ele ficou na terra paralela por dois motivos. Primeiro, porque ele se sentiu responsável pela morte do Ricky. E segundo, porque a vovó do Mickey, que na nossa terra estava morta, na terra do Ricky estava viva. E ele queria ficar na terra. A Rose também quase ficou por causa do papai que estava vivo. E a gente já viu, inclusive, na primeira temporada, o quanto que a Rose gosta do pai a ponto de dar fazer merda com o contínuo espaço-tempo, né? Então, mas o Dr. Golão, não, tu vai comigo, loura. Toma vergonha dessa porra dessa cara. Já, o Mickey pode ficar aí porque eu tô cagando e andando pra este porra, mas você vem comigo. Foi meio que aquela frase que o pai dela diz, confia em mim, né? Trust me. Confia em mim. É, né? Bom, e chegamos agora ao episódio 8, The Idiot's Lantern, a lanterna do idiota. Vamos de volta ao nosso universo, depois de todos os bafafás que aconteceram com os Cybermen. Voltamos à Terra, em Londres, mais precisamente em 1953. Está para acontecer a coroação da Rainha Elizabeth II. Oh, que incrível, hein? Mas algo ocorre numa singela loja de venda de TVs. E o que aconteceu, dona Ana? Bom, uma estranha criatura energética domina essa loja de televisão e começa a atacar pessoas através da TV. Mas a primeira vez que a gente vê isso acontecer, na verdade, é um usuário, né? Colocou a sua televisão de, sei lá, quantas polegadas, preto e branco de tubo, um monstro gigante na sala. Vamos recordar, a coroação da Rainha Elizabeth era algo que todo mundo queria ver. Ia ser o primeiro fato televisionado, né? Exatamente, foi a primeira coroação, pelo menos no caso da Inglaterra, transmitida pela televisão. Então foi um evento. Era, os caras, inclusive, estão dizendo que era The Coronation, era a coroação, né? Olha só. De fato, há pouquíssimo tempo eu vi um documentário falando sobre a coroação da rainha. E realmente, o patriotismo, algo que já vinha da Segunda Guerra, estava muito forte entre o povo inglês, e a ideia deles poderem acompanhar os passos da coroação como se estivessem dentro da catedral, era algo inimaginável. Isso é coisa só para a realeza. Não, nós, o povo, vamos estar juntos da rainha, vamos estar vendo isso. Então, todo mundo queria uma televisão. Todo mundo fazia um esforço danado, economizava até sua última moedinha para ter uma televisão. E quem não podia, ia se reunir na casa de colegas, vizinhos, amigos, para poder. Foi realmente um evento. Era algo que todo mundo queria acompanhar na sua telinha. E, inclusive, uma coisa legal a falar sobre este episódio, que em várias partes desse episódio foram mostradas cenas da coroação original, ou seja, foi montagens das cenas que foram realmente registradas da coroação. coisas que quando você vê na tela aquela imagem preta e branca toda cheia de fantasmas e o caramba 4, e as pessoas da época dizendo, nossa, que imagem perfeita, parece que eu estou do lado da rainha, né? É pra tu ver um negócio desse e dar risada, né? Mas fazer o quê? E ó, este é um vídeo que a BBC não perdeu. É, mas também se perdesse esse, puta que pariu, né? Quem quer perder o pescoço? É, né? A cabeça, né? Pescoço cortado. Aí o que que acontece? A tal criatura chamada Wired, ela ataca as pessoas, consome a energia eletromagnética do corpo das pessoas e como consequência deste ataque, as pessoas ficam literalmente sem cara. Tu lembra na Liga da Justiça o Questão, que era o detetive sem rosto, que na verdade aquilo era uma máscara, né, cobrindo o rosto dele. Mas imagina você ficar assim de verdade. É uma coisa triste, né? O Doc... fala. Vale lembrar também que foi... mais uma vez que foi um efeito muito mal feito, que em uma oportunidade, em uma pessoa ou outra, eles colocaram um boneco lá sem rosto, mas imitando a pele, né? Mas a maioria, quando tinha que ser pessoas mesmo, eles só borraram a cara da pessoa, né? Fora o efeito, ou melhor dizendo, o defeito especial do ataque, né? Que é o cara sempre esticar a imagem da cara da pessoa puxando pra dentro da televisão. No efeito de trucagem de vídeo muito mal feito, cara. É, eu faço isso aqui. Eu faço isso com vídeos caseiros. Eu faço isso com Photoshop. Eu ia falar no Photoshop também. Eu falei, passo no velho. O Dr. e a Rose visitam a família Connelly, que teve a vovó atacada pela criatura. E tem problemas com o pai da família, um idiota rude e mandão. Cara, o que eu tive de raiva desse pai da família, que não por acaso é igualzinho o tio do Harry Potter, porque eu acho que inclusive é o mesmo ator, né? Se eu não estiver muito errado... Mas é parecidíssimo. É meio um protótipo, né? Do inglês tradicional, chato, mandão, machista. Tá difícil até ele pensar tantos... Ex-militar. Dos ingleses, eu adoro os ingleses. Não, a gente também adora, mas tem alguns que são pé no saco. Eu passo um mês, todo ano eu passo um mês em Londres e eu amo Londres. Eu queria até morar lá. Mas eu não tenho aquele passaporte. Mais uma carteirada do Sr. Wheeler. Muito obrigado. Eu não tenho aquele passaporte. Sabe aquele passaportezinho europeu? Eu não tenho essa porra. Senão eu morava lá. É muito bom. Londres é foda. Aí o que que acontece? O grande plano da criatura, da Wired, é usar justamente a coroação da rainha para consumir milhões de pessoas que vão assistir ao evento pela televisão ao mesmo tempo. A Rose é atacada e fica sem rosto. E quando o Doctor descobre isso, como é que... descreva a reação do Doctor quando descobriu que uma das vítimas era a Rosiana. Digamos que ele ficou o pé da vida. Subiu nas tamancas e falou com a minha Rose, não, violão. É isso aí. Uma coisa que eu acho engraçada que tem a ver com essa cena de quando ele descobre que a Rose foi atacada, a polícia local prendeu o Doctor, porque o Doctor tava fazendo muita merda ao tentar descobrir o que estava acontecendo. Aí os policiais estavam interrogando o Doctor. Só que o Doctor é o Doctor. E aí o que que aconteceu? Ele virou a brincadeira e fez o inspetor da polícia ser interrogado pelo doutor, cara. Se me permite, o doutor nessa deu uma de Sherlock, né? Porque ele tá fazendo a investigação, ele começa a desenvolver as teorias dele, e quando o pessoal da polícia vai ver, são eles que estão seguindo o doutor. Mas a gente não ia prender esse carinha? Era mais ou menos o que eu ia falar. A gente não ia prender esse carinha? O que a gente tá fazendo atrás dele? Não sei, mas ele parece que sabe o que faz, então vamos atrás. Aí o que que acontece? Papo vai, papo vem, a monstra, né, a Wired, tenta invadir os sistemas de transmissão do Palácio de Alexandra, que é o maior transmissor de televisão do norte da Inglaterra, e o Doctor, nada mais nada menos, para poder derrotar essa vilã eletromagnética, inventa o primeiro videocassete doméstico da história da humanidade. Se eu não me engano, ele inventou inclusive o Betamax. Exato. Né? Foi o Betamax. mas tudo bem. E é um Betamax porque não pode ser compatível com nada, né? É, não, ele pegou a fita e depois jogou fora, porque ele não podia tocar essa fita em lugar nenhum, senão virava o chamado. Se ele... fosse um VHS, corria o risco do Wired ter escapado, mas é um Betamax, não tem problema. Ele disse que depois ia gravar por cima, né? É. Tá bom. Porque ele nunca gravou por cima. Tá certo. A gente queria muito e sem querer gravou. Vamos agora para o episódio 9. E no episódio 9, The Impossible Planet, o Planeta Impossível. Mais um episódio duplo, né? Que este 9 e o 10 que falaremos daqui a pouco são uma continuação do outro. Estamos no espaço sideral, data desconhecida. Doctor e Rose chegam numa estação espacial, num planeta à beira de um buraco negro, o que é fisicamente impossível. Alguma referência ao restaurante no fim do universo? Todos, Douglas, né? Douglas Adams? Alguém? Alguém? Eu acho que não. Eu acho que é o restaurante no fim do universo. Né? Óbvio, só que né? Sem servir comida, né? Uma coisa que chamou a atenção do Doctor ao chegar nessa estação é que haviam muitas inscrições feitas na parede. Porém, diferente de qualquer outra coisa escrita que a TARDIS automaticamente traduzia, essa não era traduzível. Por quê, Willer? Isso, inclusive, assustou ele, né? Afinal, a TARDIS não traduz? Vai além do conhecimento da TARDIS? E foi uma das primeiras vezes que a gente viu o doutor ficar assustado, né? Com alguma coisa. Uhum, muito bem, muito bem. E nós somos apresentados neste episódio a uma raça de seres que vão se tornar personagens, inclusive, muito recorrentes nessa retomada do Doctor Who, que são os Uds. O que que são os Uds, Willer? Os Uds, como o pessoal fala. Uds? Que é Uds? Os Uds são seres que nasceram para servir. Eles têm uma cara esquisita, não vou nem falar o que parece, mas quando o pessoal da nave fala, da nave não, da base, né, diz que eles estão ali para servir, a Rose questiona, né? Aí uma das tripulantes diz: deve ser mais uma daquelas amantes dos Uds. Qualquer referência com os escravagistas e libertadores é coincidência, né? É mais uma dessas amantes de Woods. E o aí fala: os humanos não precisam de ninguém trabalhando para eles. Nós podemos nos virar sozinhos, né? Ela tenta passar a ideia de que porque nós no futuro temos um conceito que vem do passado. Aí é explicado para ela que os Uds, eles simplesmente, eles querem obedecer. Eles precisam disso para viver. Porque eles não têm outro tipo de razão para viver. Eles vivem para servir. Não é isso? É dado a entender que eles seriam de nascença assim. Eles teriam uma compulsão a ser serviçais de outras raças. Então, o que os humanos fizeram foi dizer: vocês querem realmente nos servir? Então, vamos lá, vamos trabalhar com a gente. É isso aí. E o que eles fazem alegremente. É coisa que a gente vai ver depois, que é um pouquinho diferente. Mas isso é para outro programa. Depois, é para assim. é outra temporada. E bota é assim. Outra ainda, que nós só falamos duas temporadas. É que como nós conhecemos todas as temporadas, a gente tenta... A gente sabe tudo. Voltando à história do vamos deixar o doutor estupefato, né? Quando mostram pela primeira vez a cena do buraco negro, mostrando que o planeta em que o doutor está à beira de um buraco negro, a cara que o Tennant fez do tipo: cara, que merda é essa? Não pode, isso é impossível. Eu fiquei rindo de uma orelha a outra com a cara do que ele fez. Hã? Aquilo é um buraco negro? Não pode ser, como é que pode ser isso? Né? E, Ana, o que que esse povo tava fazendo nesse planeta? Qual é? Por que que esse planeta era tão importante para essa equipe que tava ali? É, os humanos descobriram a presença desse planeta, planetoide, orbitando um buraco negro numa órbita perfeita e estável. De tal maneira que ele não estava sendo destruído, não estava sendo sugado para dentro do buraco negro, o que seria o normal, o que seria o natural. Não, como os humanos são xeretas, é óbvio que eles, só isso já seria motivo suficiente para vamos lá dar uma olhada nisso, né? E eu tô tentando me lembrar se eles tinham recebido coordenadas que permitiram fazer eles chegar com segurança até o local e aí montaram a basezinha deles. É só isso que eu tô entendendo. É que o planeta gerava um cone de gravidade estável que permitia que você chegasse nele de um determinado ângulo. Tipo, se deixasse você e o planeta entre você e o buraco negro, você chegava no planeta tranquilamente. Isso. Os humanos descobriram essa rota de chegada, a utilizaram e assim montaram uma base com o intuito de fazer pesquisas, né, para entender melhor o buraco negro, entender a vida, o universo e tudo mais, né? E só que eles também acabaram encontrando indícios de que uma raça muito antiga havia habitado aquele planeta, né? A equipe, inclusive, tinha um arqueólogo que se serviu da ideia de, opa, mas agora é comigo mesmo, né? Vamos estudar isso. E eis que ele cutucou o que não devia. Na verdade, eles não era uma raça muito antiga. Era simplesmente antes da existência do universo, né? Existia inclusive um indícios de que havia ali uma fonte de energia gigantesca, porque só uma fonte de energia gigantesca conseguiria manter o planeta estável contra a gravidade do buraco negro. E eles estavam querendo descobrir a fonte dessa energia para poder, obviamente, usufruir. E o que um humano faz quando quer fazer descobrir coisas novas? Eles cutucam, ou no caso, usam uma perfuratriz tentando chegar até o centro do planeta. Ah, isso aí eu tenho que dizer uma coisa. Eles queriam chegar ao centro do planeta, né? Uhum. E eles chegaram, a perfuratriz chegou ao centro do planeta. E quando chegou lá, tinha mais um alçapão que levava eles mais abaixo ainda. Como é que eles já não estavam no centro, porra? Lost? Alguém? Lost? Não, é que não. O centro era como se fosse uma grande caverna, na verdade, né? Eles chegaram no ponto onde, olha, a perfuratriz encontrou um oco. Então agora a gente vai descer nesse oco. Simplesmente eles chegaram na prisão onde estava guardado ninguém mais, ninguém menos do que o Diabo, Satã, Capeta, Lúcifer, Chifrudo, o cão, o lazarento, o pé de bode. Escolha a sua imagem demoníaca predileta e siga em frente. É aquela hora que você fala, eles encontraram com, insira seu nome preferido do diabo aqui. O próprio pessoalmente. E nada mais, nada menos do que esta criatura, esta entidade, era a tal da fonte de energia. O doutor vai até o centro do planeta junto com o oficial de ciências e o final do episódio é ele abrindo a bodega do alçapão para descobrir o que está lá dentro, né? Beleza. Depois somos brindados, vamos aproveitar já emendar um no outro, com o episódio 10 de Satan Pit, o buraco de Satã. Não tem outra. Eu sei que tem outras traduções para Pit, mas que não buraco, dá para traduzir de outra maneira do que o buraco. Seria poço? Seria poço, seria vala, mas aqui tem que ser o buraco de Satã. Não tem outro. Não pode ser o dedo tradução no buraco de Satã. Por aí. O fosso do Satã é aberto. Os Udis começam a matar os tripulantes da estação, porque a entidade toma conta dos Udis e começa a controlar os Udis, que ele é muito poderosa, né? Pouco de Star Wars aí. É, as mentes mais fracas são fáceis de controlar. Aí eles começam a controlar os Udis. Eu acho que também tem um pouco de referência bíblica, porque quando o Satã inventa a moda de querer dar merda, vai querer chamar atenção através de de atos de vilania, né, e outras coisas do gênero. Mas eu tô te falando de referência bíblica, eu tô falando de Star Wars. Ah, sim, claro, lógico, né, maluco sou eu que te dou razão. Né, muito okay. Bom, né. Aí o que acontece? Papo vai, papo vem, o episódio acaba virando aquele típico filme de ficção científica barra terror em que vai morrendo gente, até que só sobra no final das contas o doutor, a Rose e mais dois tripulantes, sendo que a Rose e os dois tripulantes estão na nave, escapando do planeta. Um dos tripulantes é o Diabo, só que encarnado naquele idiota, daquele arqueólogo que a gente falou, né? E o doutor tava tendo um tete-a-tete com o corpo do Diabo, enquanto que a mente do Diabo tava no corpo do arqueólogo. William, por favor, descreva o corpo do Diabo. É um corpo, sei lá, é parecido com... É um ser humano. Um corpo normal de um ser humano, mais parrudo, tipo um minotauro. É quase um minotauro. Uhum. Só que ele não tem pele, não tem carne, ele é feito de fogo. Qualquer semelhança com aquele diabo do A Lenda com Tom Cruise não é mera coincidência. Caramba, aí tu agora me fez voltar ao passado e lembrar da Lenda. É o mesmo cara. Sim, Tim Curry, um abraço. Ô, Tim Curry. Ele tava lá na gravação do dia, não tava? Foi ele que falou, faz assim, faz desse jeito que vai ficar bonito. Não duvido nada, Tim Curry é assim com o pessoal do BBC. Não duvido mais nada. Não, foi ele, tá resolvido. Tem nada mais a dizer sobre esse episódio, porque aí ele acabou. Bom, no final das contas, o doutor consegue enganar o diabo, consegue enganar o Satã. Todo mundo fica feliz. O Doctor acaba descobrindo a TARDIS no meio do Poço do Satã, porque uma coisa que a gente não contou é que a TARDIS tinha sido engolida por um terremoto. Aí ele conseguiu achar a TARDIS, conseguiu fugir, e no meio da brincadeira ele catou a nave que estava prestes a ser engolida pelo buraco negro. Catou a nave com o raio de trator da TARDIS. E ele disse o seguinte: que gravidade, que nada. Meu povo deve ter inventado a gravidade. Quer dizer, eu não duvido nada. Na verdade, inventou sim. Não é isso? Eu não duvido nada que eles tenham inventado a gravidade. Tem muita coisa que os Time Lords inventaram. Gente, se vocês pararem pra pensar que a TARDIS é absurdamente gigantesca por dentro. É a maior nave do mundo, né? Ela deve ter massa suficiente para suplantar a massa do buraco negro. Então, puxar uma coisinha aí no arresto dela é moleza. O Doctor faz buracos negros no café da manhã. E tempera eles para poder. Ele prepara com ovos e bacon. Vários buracos negros. Alguns ele até come. Chegamos ao episódio 11. Love and Monsters. Amor e monstros. A minha dúvida cruel. A gente realmente precisa passar por isso? Pelo 11? Ah, tem que passar, pô. O 11 é um episódio muito engraçado, pô. Ah. Você não gosta do 11 porque o Tenet aparece pouco? Ah, se fosse esse o problema. Não, porque... Então tá bom, dona Ana, discorra a respeito de Love and Monsters. Bom, Love and Monsters inaugura aquilo que oficialmente se chama de episódios Dr. Light. Ou seja, com pequena participação do Doctor. Que, afinal de contas, o homem também precisa descansar um pouquinho, né? É, mas tem um episódio Dr. Light que é o meu favorito. Sim, tá? Prova de que a ausência do Doctor não é necessariamente uma coisa ruim. Mas neste caso, nem a presença dele salva, tá? Nós temos um episódio que, na verdade, foca... Gente, sério, de certa forma eu me lembrei de Arquivo X. Pessoas que, como Mulder, como os Pistoleiros Solitários, acreditam em alienígenas. E eles tentam juntar provas, tentam juntar... O que você sabe sobre alienígena? Vem cá, e você? O que você sabe? Vamos nos juntar e discorrer sobre isso até o ponto que, quem sabe, a gente consiga provar que os alienígenas existem, ou pelo menos trazer um pra aqui, pra tomar um chazinho, comer uns biscoitos. Só que, ao invés de alienígenas, o que esse grupo, o Linda... Que é um acrônimo para London Investigations and Detective Agency. Não, você não está pronunciando correto. Por favor. É London Investigations and Detective Agency. Pois é. Não é and, Detective Agency. Alguém aceita a correção. Então, o que a turma dos nossos amigos da Linda... querem é provar a existência do Doctor. Ana, você quer falar de novo? Pode falar. É Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby Gang de novo. Ainda mais, eu te digo mais porque que é Scooby Gang. Porque no começo do episódio, quando o personagem, o primeiro cidadão lá, o Elton, ele é apresentado, sem uma cena com o Rose, com a Rose, com o Doctor e o Elton, que é Scooby-Doo, porque os caras entram por uma porta, saem pela outra, saem pela primeira, entram pela segunda, saem na porta de cima, vai na porta de trás, entra, porra, é Scooby-Doo. Aquilo é uma cena Scooby-Doo. Na verdade, eu acho que Scooby-Doo não é, é até uma imitação do que do Monty Python, né? Aquilo é mais Monty Python. Não, aquilo também é Monty Python, mas a clara é evidência, é evidência, é clara que aquilo ali, o episódio todo é uma homenagem a Scooby-Doo, cara. Porque o pessoal da Linda é uma Scooby Gang, o vilão é um típico vilão de Scooby-Doo, porque que inclusive só faltou tirar a máscara pra mostrar que era o velho Jenkins, agora, entendeu? Agora, é uma Scooby Gang que não tem a Velma. Não tem cérebro ali. Não tem a Velma, não tem... Não tem a Velma no sentido de ter uma pessoa inteligente, mas tem a Velma, vamos dizer, aparência de Velma. A aparência de Velma sem cérebro de Velma não ajuda. Isso é verdade. Apesar de que no final das contas foi a Velma que descobriu que o bandido era o bandido. É tarde demais. Algo que a Velma de verdade não deixaria acontecer. Ela teria descoberto antes, montado um plano e capturado o monstro. Ela teria dito, gente... Isso, gente! A Velma disse, gente! É uma pista! Pois é! Bom, o episódio todo tá sendo narrado pelo tal do Elton no melhor estilo videolog, né? No melhor estilo youtuber, né? O cara tá fazendo um YouTube dele da vida, mostrando o que que ele, como é que ele tinha sido o encontro dele com o Doctor. E papo vai, papo vem, o grupo de pessoas que formou a Linda, né, o L-I-N-D-A, London Investigation Detective Agency, acabou virando até banda musical. Cara, é mais Scooby-Doo ainda, porque tem música no meio. Tem um clipe de música no meio do episódio. Porra! Mais Scooby-Doo do que... Já passou até a ser pequeno Scooby-Doo. Não é nem mais Scooby-Doo grande. É o pequeno Scooby-Doo, cacete. Realmente, pra fechar Scooby-Doo, só falta o cachorro. Só faltou o cachorro, cara. Não faltou mais nada, cara. Só faltava ter o cachorro. Aí somos apresentados a Victor Kennedy, que é o outro caçador do Doctor. Mas, por favor, o Willard, diz pra galera como é que é a cara do Victor Kennedy. Ele revela-se um alienígena, né? Um absorvedor. Absorvatron. Vamos contar de acordo com a dublagem. Absorvador. Não é isso. Absorvador, absorvatron, absorver, não sei o quê. Até que eles chegam a um absorvedor. Absorvedor. É no final que eles... Na dublagem, como eu sou o único que falei que vi tudo dublado, eu vi, como eu falei, três vezes. Eu vi três vezes tudo legendado e 3, 4, 5, sei lá quantas vezes eu vi dublado. Simplesmente esse puto é uma espécie de sub-raça dos Sleipnir, aquelas porcaria daqueles Sleipnir, só que ele veio de um planeta, vamos dizer, primo. E o poder dele é, se te encostar, você é absorvido por ele. E fica a tua cara em alguma parte do corpo do cara. Na barriga, no sovaco, na bunda. Tem uma menina que ficou com a cara na bunda e ela estava... Novamente nós temos uma cara na bunda, né? É. São temas que são recorrentes no Dr. Hurter. Caras na bunda, o pessoal do Scooby... tá bom, chega de falar desse episódio, né? Interessante que, você, não sei se vocês já perceberam, mas eu acho, eu não conheço o ator, mas eu acho que era um cara novinho que fez papel de um cara mais velho, porque eu vi um cara novo ali, fazendo papel de um cara velho, não era não? Ah, não duvido, mas bom, deixa eu falar. Ouvintes, esse episódio é uma merda, mas... É aquele negócio, gente, assiste, porque é Dr. Who. Vale a pena você vai ter que, de vez em quando, você vai ter que aguentar uns episódios assim pra assistir o Dr. Who como um todo, então até aguenta. Até porque o Dr. Who é o conjunto da obra, não é Sim. um episódio, não é um Doctor, não é uma Companion, é o conjunto da obra. O Dr. Who é a coisa mais foda do mundo pelo conjunto da obra. Não é por um episódio. Sim, perfeito. Ah, vamos só lá. Pra encerrar. Faz aí. Não, só pra encerrar. Gente, pensem o seguinte: esse é o pior episódio de Doctor Who já feito. É o pior. Pior não, que isso não, é. Não fica. Não. Não é o pior. Esse é o pior já feito. O pior é o primeiro da primeira temporada com aquela porra daqueles manequins. Ele consegue ser pior de muito. Do que o Rose? Com certeza, não. Com certeza. Não é não. Rose ainda é pior. O pior dessa temporada, com certeza ele é. Ah, sim, o pior desta temporada, porra, ó o concurso. Isso aí não tem nem. E já chega de falar dele. Pronto, acabou. Pula. Morreu. É melhor chega, até cortar morreu, tudo que a gente tá falando. Morreu. Acabou, morreu. Corta tudo que a gente falou. Passamos sobre o episódio. Só bota a falando. Tá bom, chega. Episódio 12, Fear Her. Tema ela, tenha medo dela. Eu acho que tenha medo dela fica melhor do que tema ela, mas tudo bem. Tamo na Terra, Inglaterra, num futuro próximo. 2012. Por que futuro próximo? Porque vamos lembrar que esta temporada, se eu não me engano, estava entre 2006 e 2007. 2008, né? Foi gravado em 2008. Foi, 2008, perfeito. Aí o que que acontece? Estamos sendo gravados em 2008 e em 2008 já se sabia que as Olimpíadas de 2012 iam ter local na Inglaterra. E foi o que aconteceu, realmente. As Olimpíadas aconteceram em Londres, foi Londres 2012. Inclusive, eu acho que teria sido a abertura mais foda de todas as Olimpíadas. Se em vez de ter aquela palhaçada que teve lá do 007 jogando a rainha, imagina em 2012 nas Olimpíadas o aparecer o Tenet entrando com a tocha, entrando com a tocha e acendendo. Cara, eles iam fazer as melhores Olimpíadas de todos os tempos, com certeza. Foi foda. Olha, eu não entendo como ninguém pensou nisso. Tinha que ter sido. Pensaram. Aí que tá, William. Isso que agora eu vou dar a curiosidade dessa história. Pensaram. A BBC pediu pra fazer, só que o Comitê Olímpico não deixou. Ah, mas ia ser perfeito. A BBC pediu. A BBC Gales pediu pra BBC de Londres intervir nessa história e dizer: cara, a gente fez um episódio com o Dr. Who, a galera adorou. Todo mundo tá esperando que o David Tennant entre com a tocha e faça a mesma cena. Mas não deixaram. O Comitê Olímpico falou: não, isso aqui não é palhaçada, não, porra. Vai com a banda. Mas Dr. Who não é palhaçada. É, mas. Seria o melhor. Eu sei. Seria a melhor Olimpíada de todos os tempos. Eu sei, você sabe, mas o Comitê Olímpico não sabe. Bom, vamos lá, você vamos lá. Você fala muito sobre o Comitê Olímpico. Tá bom. O Dr. e a Rose vão às Olimpíadas, que não tinham sido feitas na época do episódio. Num subúrbio londrino, crianças desaparecem misteriosamente e instantaneamente. Uma menina desenhista e um tanto estranha faz desenhos instantâneos das crianças. Cara, isso é incrível. Eu não sei o que é mais bizarro na garota, o jeito dela ou como é que ela faz um desenho em 10 segundos. É, a menina é um mestre do desenho, né? Faz tchu-tchu-tchu-tchu, fez, é. Tá feito. Nem o Leonardo da Vinci, interpretado pelo Chapolin, desenhava tão rápido. E sim, eu consegui botar uma referência de Chapolin no episódio do Dr. Who. Aí o que que acontece? O Doctor chega ali, ele tá se mostrando pra Rose por ter conseguido ir pro futuro e mostrar pra ela pros Jogos Olímpicos, né? E esse é um dos episódios, eu quero a tua opinião a respeito disso, Ana. Esse é um dos episódios que deixa claro que a TARDIS leva o doutor pra onde ele deve ir, não pra onde ele quer ir. Você não concorda? Mas isso pra mim já era óbvio logo lá atrás, né? Porque o Doctor deixa muito claro que ele... Eu dirijo isso aqui, mas é... Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele nunca... Porque a capacidade de pousar em lugares onde há encrenca... A encrenca tá ali esperando por ele... É mais do que sobrenatural, né? É realmente prova de uma inteligência superior. No caso, inteligência da TARDIS. E num episódio que a gente vai discutir num próximo Paranerd... A respeito da esposa do doutor... Né? A gente vai descobrir o porquê que a TARDIS faz isso, né? Mas isso é pra frente. É pra frente. Mas aí nós somos apresentados a Chloe. Ana, descreva a Chloe. Chloe é essa criança desenhista, né? Ela, na verdade, ela desenha, ela parece meio possuída, né? Ela desenha muito rápido. Você quer saber? Parece aqueles desenhos mediúnicos que a gente via na televisão alguns anos atrás. Né? A pessoa está desenhando, mas nem está olhando bem para o que está fazendo, está tomada e o desenho dela parece ganhar vida. Aliás, parece ganhar vida demais. Sim, sim. Logo assim que uma pessoa é desenhada pela Chloe, o que, que acontece com a pessoa? Enfim, ela desaparece. E o desenho ganha vida porque literalmente é a pessoa que está lá, vamos dizer, presa no papel do desenho. Né? Muito bem. Gente, muito eu bem. Queria essa caneta, viu? Queria esses lápis de cor pra mim. Aí é que tá. O negócio não é a caneta. O negócio não é a criança. Porque o que que faz com que esta criança tenha esses poderes tão bizarros, William? A Chloe, pra começar, é o Chico Xavier do desenho. É o Chico Xavier do desenho. Ela tá psicografando o desenho. Tá o que faz é que uma entidade alienígena se perdeu de suas irmãs, ela viaja com suas irmãs o tempo todo, né? E ela é atraída pelo calor. Pousou na Terra por causa do calor de um quadradinho, um pedacinho mínimo de asfalto que estava sendo recapeado. Uhum. E simplesmente ela veio com calor e se identificou com a menina que ficou tão solitária quanto ela. Ela estava acostumada com uma família enorme. Uma família de milhões, na verdade de bilhões. Uhum. E se sentia solitária assim como a menina. É, o que que acontece? A tal criatura que se chamava Isolus, ela é uma entidade que só vivia em grupos. Ela não sabe viver sozinha. Então o Doctor, meio que numa cena no estilo Exorcista, ele estava tentando fazer com que a criatura Isolus saísse da mente da Chloe, para que a Chloe pudesse ficar numa boa, né? Mas ela não queria, porque se ela saísse da cabeça da Chloe, ela ficaria sozinha e morreria, porque essa raça não consegue viver sozinha. O Doctor, no final das contas, ele é preso. A Chloe desenha o Doctor e a TARDIS num dos desenhos mágicos dela, então o Doctor se fodeu e sobrou pra Rose achar a nave dos olos que, como falou o Willer, estava lá no asfalto fresco, né, no quadradinho de asfalto, e pegar essa nave e fazer da partida. Só que para isso ela precisava de uma fonte de calor, não só no sentido de ser quente, mas no sentido de ser querido, de ter uma espécie de calor humano. E isso nada mais nada menos foi do que a tocha olímpica que estava passando pela rua da Chloe naquela hora. Então a Rose jogou a nave lá, o calor da tocha, incluído com o calor da galera, todo mundo torcendo para o corredor da tocha, fez com que a criatura saísse da Chloe, fosse para a nave, e o Doctor pegou a tocha, né? E aí apareceu aquela cena que a gente queria que tivesse acontecido nas Olimpíadas. O David Tennant entrou estádio adentro, botou a tocha olímpica lá no pedestal para crescer o fogo, e aí os olos se findou, se fosse embora para a vida dele, para o grupo dele. Foi um episódio bem bacana. Eu achei que foi um episódio bem bacaninha. O que você achou? Na minha opinião, sinceramente, aquilo ali aconteceu nas Olimpíadas. O que mostraram na TV foi errado. Eles mudaram. Tá. Eles gravaram para não mostrar o Doctor. Eles fizeram uma gravação, fingiram que era realidade, mas a realidade foi que o Doctor chegou lá e acendeu a tocha. É isso aí, o governo acobertando a verdade. Olha só o Arquivo X aparecendo de novo. E chegamos aos dois últimos episódios da segunda temporada, episódios 13 e 14, que são o season finale desta bodega. Episódio 13, Army of Ghosts. Acho que nunca chorei tanto quanto nesses dois últimos episódios. Não, realmente, esses episódios são muito bons, que temos aí o exército de fantasmas, né? Chegamos na Terra, Inglaterra de novo, tempo atual, e pelo mundo todo começam a aparecer fantasmas prateados, aparentemente inofensivos. Mas quem, Ana, quem parece estar por trás do aparecimento desses fantasmas? Bom, assim, só para me situar, né, esses fantasmas estão já aparecendo há alguns meses, quando o Doctor resolve trazer a Rose para visitar a Jack, o que nos leva ao momento em que a Jack está tão feliz de ver a sua filha de novo que ela pega o Doctor e isso, beijoca no Doctor, mais uma vez. O Kissable Doctor. Kissable Doctor strikes again. Mas quem parece estar por trás dessa fantasmagoria? Então, enquanto o Doctor está visualizando essas criaturas e já começa a investigar, né? Porque a Velma que existe dentro do Doctor não pode ver nada sem começar a futucar. Nós vemos o Instituto Torchwood, sim, o Torchwood, aquele, com equipamentos de manipulando e regulando a aparição dessas criaturas fantasmagóricas, né? Eventualmente eles acabam percebendo que tem algo interferindo nas transmissões dele, esse algo, no caso, é o Doctor. Sim, sim. E Freeman Ageman, que no futuro vai fazer o papel da Martha Jones, justamente na próxima temporada, então falaremos mais sobre ela no próximo episódio de Paranésia que a gente fizer sobre o Doctor Who, faz uma ponta nesse episódio, o que, aliás, é uma coisa muito comum, né? Nós já tivemos, inclusive, doutores fazendo pontas em episódios. Isso de fazer ponta é desde a série clássica, né? Com o Isso só vem a corroborar com aquilo que eu já falei e que muita gente também já falou em outros podcasts, que só tem meia dúzia de atores na BBC. Não é bem assim. BBC é foda. Eu amo a BBC. A BBC fez o Doctor, fez outra série também tão foda. Não tão foda. Tão foda quanto Doctor Who não existe, né? Mas fez o Dalton Abbey. Fez Sherlock também. Sherlock é foda. Sherlock. Porra. Eu ia chegar lá. Eu tava falando de uma menos conhecida. Você nunca viu Dalton Abbey? Já vi. Muito boa também. Eu tenho a impressão que a Downton Abbey é produção da concorrente, a ETV, que produziu Broadchurch também, que por um acaso deu certo o David Tennant. Olha só, falei uma merda enorme agora, realmente. Downton Abbey, eu confundi produção da BBC com produção britânica. Mas a Sherlock é BBC. Mas Sherlock é BBC. É, Downton Abbey realmente é a concorrência. Momento histórico, a ETV tem tanta história com Doctor Who, porque o Sidney Newman, que foi o criador de Doctor Who, ele trabalhava na ETV e a BBC falou assim, não, vamos roubá-lo de lá para ele criar alguma coisa assim, alguma coisa boa aqui para nos levantar. E o que ele criou? Doctor Who. Só a isso. Gente falou disso no episódio Paranerd que a gente falou sobre Doctor Who. Só a melhor série do mundo de todos os tempos. Só. Mas aí o que que acontece? Voltando de pau pra cavaco, antes da Martha Jones virar Martha Jones, ela virou uma estagiária do Torchwood, que ficava mandando WhatsApp pro coleguinha de trabalho pra dar uns amassos na área em construção do prédio do Torchwood. Isso já faz a gente conhecer um pouquinho da personalidade dela na próxima temporada. Né? É, mas... dá. Depois a gente discute isso. Não tem como falar. Mas... depois de muito tempo e depois de uma intervenção do Doctor no que tange aos fantasmas, se descobre que os fantasmas são quem? Cybermen. Cybermen, de novo. E não são qualquer Cybermen, são os mesmos Cybermen da Terra Alternativa. De um episódio, de alguns episódios anteriores. Uma coisa que surgiu neste episódio Army of Ghosts, que é inclusive uma coisa muito engraçada, foi o Tennant criar o bordão dele, o Alonzi. Gosto de Alonzi, eu não sei nem por que eu falo Alonzi, mas eu gosto de Alonzi. Sabe uma coisa que eu queria? Eu queria encontrar um Alonzo, porque aí eu poderia falar Alonzi, Alonzo. Pois é, mas ele perguntou, queria encontrar o Alonzo. Foi nesse episódio? Foi nesse episódio. Não foi nesse episódio que ele falou isso. Foi lá no das gatinhas, não foi? Das gatinhas, ele começou a falar que queria usar o Alonzo. Com o Alonzo. Mas é nesse episódio que ele começa a usar como bordão. Sim, ele começa a usar direto. Mas estreou e ele falou pela primeira vez lá no das gatinhas. Sim, será que tem um paciente chamado Alonzo? Eu queria dizer Alonzi, Alonzo. Bom, a Jack viaja na TARDIS, né? Aliás, viaja sem querer, porque o Doctor deixou ela dentro da TARDIS e viajou junto com ele. Na verdade, ele não sabia que ela estava na TARDIS. Exato, que a Rose botou ela pra dentro da TARDIS sem conhecimento do Doctor. Depois que eles viajaram, ela apontou e estava lá a Jack abanando as perninhas, né? Naquela melhor estilo de cena do que o Doctor tá falando mal da Jack, né? Ah, tua mãe é muito chata, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, Rosa, minha mãe ali. Ah, oi! Tudo bem? E a Jack ainda emenda, né? Se tu me levar pra Marte, tu vai apanhar. Aí o trio invade a base do Torchwood, porque afinal de contas tá dando merda, o Doctor tem que ir lá na fonte da merda pra poder descobrir o que tá acontecendo, e aí se descobre que a máquina tá, entre aspas, gerando os fantasmas, na verdade tá criando, tá abrindo a barreira entre a nossa Terra e a Terra alternativa dos Cybermen. Tá espatifando, né, as realidades. É, o Doctor mostrou isso, né? Isso aqui é a brecha que vocês têm. É um pequeno pontinho na vidraça. Só que vocês estão batendo nesta merda tanto que vai chegar uma hora que vocês batem e eu ouvido. É isso que vai acontecer com a tua realidade. Um dia vai desmoronar. Que nem vidro de, sei lá, para-brisa de carro. Bate, ele não espatifa, mas ele vira caquinhos, mas preso no lugar. Mas se bater de novo, ele cai todo dentro no colo do motorista. Sim, né? Sim. Uma outra coisa importante que também nos é apresentado neste episódio, que além da máquina que está tentando quebrar a barreira, uma coisa que aconteceu ao eles ativarem a máquina pela primeira vez é que surgiu de dentro da barreira uma esfera. Uma esfera que ninguém consegue detectar. É como se ela não existisse. Ela não tem massa, ela não tem campo magnético, ela não tem sombra, ela não emite luz, ela não emite som, ela não é nada. Mas você vê, você consegue enxergar esta bendita dessa esfera. Mas todo mundo que tenta encostar nessa bendita esfera é apanhado por uma sensação de repulsa que ninguém consegue encostar nela. Mas quem diz que tudo que a gente vê realmente existe? Ou que tudo que existe a gente consegue enxergar? Muito bem, tá ficando filosófico. Acho que o senhor já bebeu demais, velho. Deixa eu só fazer um comentário que é irrelevante. Quando o Doctor se materializou no Torchwood, ele logo atrás dele saiu a Jack, né? E ele apresentou a Jack como se fosse a Rose. É, porque aquele negócio, eles não conheciam a Rose com a cara da Rose, né? Eles só sabiam que o Doctor tinha uma companion. Aí como o Doctor precisava ter uma carta na manga, ele puxou a Jack de dentro da tarde e disse, ah, essa aqui é a Rose. E fechou a tarde. Rose, fica quieta aí dentro. Aí essa aqui é a Rose, é a Rose. Pô, mas ela não era mais nova? Ah, minha filha, o tempo e o espaço é um mistério. Dá uma zoada básica com a Jack, que aliás ficou, né? Nossa, a cara de felicidade dela sendo zoada. A Jack, se eu fosse a Jack ali, eu tinha dado um beliscão no Doctor naquela hora. Vai sacanear. Inclusive ele zoou as canelas dela, né? Aí ele falou, vou te mostrar o que eu faço com a minha canela. Onde eu enfio minha canela, né? Eu vou te mostrar onde é que eu vou enfiar minha canela, seu filho da mãe. Aí, quase chegando no final desse 13º episódio, nós descobrimos que aquela tal esfera, nada mais nada menos, é uma nave do vazio, Void Ship, que traz dentro dela nada mais nada menos do que os 4 últimos Daleks do universo, o famoso e famigerado culto de Skarrow. Nós temos que lembrar também o nome dos Daleks que estavam naquilo ali. Que são os primeiros Daleks com nome. Porque no futuro vai aparecer algum. Um, pelo menos, vai aparecer no futuro. Não, os 4 vão reaparecer no futuro, sendo que um vai ter mais destaque do que é o famoso e mundialmente adorado pelos fãs de Doctor Who, Dalek Sec. Pode falar de spoiler? Pode. Inclusive, um deles vai aparecer até meio Dalek, meio humano, né? É, mas a gente fala sobre isso no próximo Paranerdia. Aí nós estamos numa situação que depois acaba até virando, ficando recorrente na série, que é enfrentar no mesmo episódio Cybermans e Daleks no mesmo episódio. Se já não era merda suficiente enfrentar um exército de Cybermen, agora você tem um exército de Cybermen e 4 Daleks ao mesmo tempo na sua vida, meus queridos. Olha que beleza. Mas todos eles se cagam de medo pro doutor. Não, você não precisa de mais nada mesmo, né? Aliás, o Nicholas Briggs deve ter ganho um extra nesse episódio, né? Fazendo voz de 4 Daleks e de monte de Cybermen. É, por aí. Aí o que acontece? Termina esse episódio 13 nesse... fodeu tudo, né? Nessa sensação de estamos todos fodidos. E entra o episódio Season Finale, episódio 14, que não podia ter outro nome senão Doomsday, o juízo final. Não é o Superman. Hein? Não, não é o Superman. Nada a ver com o apocalipse do Superman. Não. Nada a ver com o apocalipse do Superman. Aí é aquela coisa, cara. Se enfrentar Cyberman e Daleks já não é ruim, imagina enfrentar os dois juntos. Porque começa, os Daleks começam a querer ativar um dispositivo que estava dentro da esfera junto com eles, chamada a Arca Gênesis. Só que para isso eles precisavam da ajuda de alguém que tivesse viajado no tempo, que tivesse energia temporal residual. E por acaso estava a Rose e o Mickey por ali. E sim, o Mickey, o nosso querido Mickey the Idiot, né, o Mickey idiota, voltou da Terra Alternativa para ajudar a Rose. E fez merda igual, então, fazer o quê, né? É preciso ressaltar uma coisa. Ressalte. Pra nossa sorte, Daleks e Cybermen são extremamente perigosos, mas eles não se suportam. O conceito de elegância entre eles não bate. Não, o conceito de elegância é ótimo, né? Porque tá lá os Cybermen acabam, vamos assim dizer, propondo pros Daleks uma aliança, que afinal de contas o objetivo dos dois é o mesmo, acabar com o Doctor, né? Mas aí... Não. O objetivo dos dois não é acabar com o Doctor. Os Cybermen, eles têm o objetivo de transformar todo o universo em Cybermen. Os Daleks têm o objetivo de exterminar todo o universo e só sobrar eles. Sim, mas naquele momento, os dois sabendo que o Doctor estava na história, o objetivo dos dois era o mesmo, acabar com o Doctor. Olha, pra mim, o Cyberman foi inteligente, ele fez uma proposta, olha, aparentemente temos coisas em comum, vamos conversar, vamos discutir. Ao que os Daleks falam assim, não, nós somos superiores demais, vocês aí vão embora. Pareciam crianças de 5 anos discutindo, sabe, eu sou mais bonito que você. Cumprimentando, à frente eles disseram assim, vocês querem comparar 5 milhões de Cybermen com 4 Daleks? Vocês não têm chance. Aí os Daleks se mostram o que eles são. Eles são feios, eles são rudes, eles são mal feitos pra caralho. Eles são saleiros gigantes. Isso aí. Mas eles eles dão medo no fã do Doctor Who. Não é medo real, tô falando medo quando eles aparecem. Porque eu acho que eles são os vilões. Eles são o Doctor Who ao contrário. Olha, aparece. Olha que eles. Existe controvérsias com isso, que tem gente que fala que o Doctor e os Daleks não são tão diferentes entre si. Até eu falei Doctor Who, né? É o Doctor. Eu falei Doctor Who porque... Não, mas tudo bem. Não é o Doctor Who, eles são o Doctor. Há um Dalek no universo que diz que o Doctor é um bom Dalek. É o Dalek Sec. É o Dalek Sec, ele adora o Doctor, ele acha que o Dalek, não é o Dalek Sec não, é outro, mas é um do culto de Skaro também, é um que fugiu do culto de Skaro, mas tudo bem. Aí o que que acontece? Aí você acha que não é justo 5 milhões de Cybermans contra 4 Daleks? Então tudo bem, a tal da Arca Gênesis nada mais era do que uma prisão de espaço-tempo dos Time Lords, onde lá dentro, depois que o Mickey fez o favor de abrir a merda botando a mão na arca, tinha nada menos do que bilhões de Daleks dentro daquela bodega. E é saleiro voando pra tudo quanto é lado. É saleiro pra botar sal em tudo quanto é tempero. No final das contas, vamos passar logo pro final pra acabar com isso daqui. Eu acho que no final das contas os Daleks chegaram e foram desafiados pelo Cybermen. Os Cybermen sentiram na pele ou no aço, né, o que é brigar com o Dalek, que eles foram esculachados pelos Daleks. Sim, com certeza. Os Daleks mostraram. Eu acho que o segundo vilão mais forte da série são os Cybermen, mas eles são muito inferiores ao mais forte, que são os Daleks. Com certeza. E é impressionante que nós vemos os Daleks, nós olhamos para como eles são, a gente, tudo bem, eles são exatamente iguais aos dos anos anteriores, né, desde a primeira temporada. Mas hoje eles podiam ter mudado a aparência deles, desde a renovação da série. E eles não mudaram, eles mantiveram. E ficou uma aparência ridícula para hoje. Pra hoje ficou uma aparência ridícula. Não sei se vocês concordam. Olha, ridícula eu até concordo que é, cara. Mas, sinceramente, hoje em dia, e depois de ter assistido todas essas temporadas de Doctor Who, sempre que me aparece um Dalek, o sentimento de fudeu vem à minha mente. Mas vem à minha mente também. E eu sinto eu não sinto pela aparência. Porque pela aparência... É o que eu disse agora. Pela aparência, eles são ultrapassados. São tipo bonecos velhos. Sim, sim, sim. Mas vamos lá. Tá comendo solta a guerra Dalek-Cyberman. Mas tá comendo solta mesmo. Tá sendo uma surra dos Daleks. Os Daleks estão dando uma surra no céu. Mas tá comendo solta. E não é só eles que estão se ferrando. Tá se ferrando a humanidade inteira. Então o Doctor tem que se posicionar e dar um fim nessa merda. Como é que ele vai fazer isso? Tanto os Daleks quanto os Cybermen, eles estão cheios de uma energia do vazio, Void Energy, porque eles passaram de uma terra para outra e porque a esfera do vazio viajou pelo vazio. Então tanto os Cybermen quanto o Dalek estão inundados dessa energia. Se o Doutor reverter a máquina dos fantasmas do Torchwood, todo mundo que tiver com esta porra dessa energia vai ser sugado pelo portal e vai lá pra outra terra. Então o problema é de ir da outra terra, porque aqui a gente tem que se livrar dessa merda toda agora. Só que tem um probleminha. A Rose também tá inundada dessa energia. O Doctor também tá inundado dessa energia. A Jack também tá inundada dessa energia. E a galera da Resistência... A Jack é a única que não tá. Mas a galera da Resistência que veio da outra terra pra cá tá. Incluindo o Mickey e o Idiota. A Rose tá e o Doctor tá. A única que não dá é a Jack. Então não é se o Mickey, Doctor... É o Rick? Não, não é o Rick. O Rick morreu. Não, tô falando... O Mickey, no outro mundo, é Rick. É, como o Doctor chama ele sempre, Rick. Sim, Rick. Sim. Mas aí o que acontece? Quando o Doctor reverteu, tava dando merda, tava sugando todo mundo. Só não sugou a galera da Resistência porque eles tinham um aparelhinho de teleporte e eles foram, vamos dizer, numa boa pra outra terra. O Doctor, ao ativar a máquina, ele tinha que se segurar, e como eram duas alavancas, a Rose teve que ajudar ele. Então eles tinham que se segurar numa espécie de imã potente que eles tinham lá para se segurar em qualquer coisa, enquanto eles seguravam também a alavanca da reversão. Só que deu merda, a Rose começou a se perder, cair, o Doctor tentou salvar ela, não conseguiu, mas felizmente papai da Rose se conseguiu livrar ela e mandou para outra terra. Os Daleks e os Cybermen ficaram no vazio, não entraram nem na outra terra e nem ficaram nessa, eles ficaram no meio do caminho. Só que a Rose ficou presa do outro lado porque não dava mais para abrir o portão. Se abrisse o portão, a galera do Cybermen e do Dalek continha liberdade para ferrar com tudo de novo. Então teve que a Rose ficar no outro lado. E o Doctor ficou desse lado aqui, desconsolado. Mas aí, Dona Ana está aqui para não me deixar mentir sozinho. Fomos brindados com uma das cenas mais emocionantes até o momento, né, das temporadas novas de Doctor Who, que é a despedida do Doctor para Rose. Descreva esta cena, por favor, Dona Ana. Mas só um minuto, deixa eu te dizer. Aquela cena de que ela bate na parede e que quando o Tenet encosta na parede, ela sente também, vale a pena ser citada nesse podcast. Ah, sim, né? Foi uma cena boa, mas não foi a cena de fazer chorar. Mas vale a pena exatamente para mostrar a ligação que ela tinha com o Doctor. Sim, sim, sim. É, mesmo em outro universo, ela estava em outro universo. Ela sentiu quando ele botou a mão na parede. Sim, sim, sim. Eu acho que vale a pena ser espaço. Não, valeu a citação, sim, com certeza. Mas vamos lá, Dona Ana. A senhora, que eu sei que chorou muito nessa cena, porque a senhora já me contou isso, descreva a despedida de Doctor para Rose. A Rose agora presa nesse novo mundo, né, onde ela tem um pai e a mãe, porque... logo que se viram a Jack e o Peter, eles acabaram... Ah, você não é a minha Jack, você não é o meu Peter, mas logo na sequência já estavam os beijos, né? estão nesse novo não, mundo. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu não queria falar essa cena porque é uma única cena ridícula no meio de um episódio tão foda, mas tamo lá. Tá. Peter do outro mundo, Jack do nosso mundo. Você não é minha Jack. É, você não é meu Peter. Mas eu sou rico. Ah, você é rico? Quanto? Ah, mas isso não importa. Isso não me interessa. Sou rico. Muito. Não, mas isso não me interessa. Isso não... Quanto rico? Quanto muito? Muito, muito rico. Ah, meu amor! Ah, vá, merda. Você é a biscateira do caramba, essa Jack safada. Ah, mamãe. Mas prossiga, esquece a Jack, eu quero falar da Rose. Vai, bora. Então, a Rose, ela tá largada agora nesse mundo estranho, longe do Doctor, sem nenhuma chance de revê-lo, porque ele já tinha dito, olha, fechou a porta, não tem mais como abrir. E ela passa a ser a filha daquele Peter e da mãe dela, né? Uhum. E ela começa a ter sonhos, esses sonhos estão dando, de certa forma, coordenadas, e como ela mesma tá falando em off, se eu dissesse isso pra qualquer outra pessoa no universo, as pessoas iam dizer que eu tô maluca, mas pro meu pai, pra minha mãe, pro Mickey, que já viveram tanta coisa comigo, eles sabem que isso tem fundamento. É o Doctor querendo falar comigo. E ela segue essas indicações e vai parar numa praia perdida, no meio, sabe Deus de onde. E ela consegue ver uma imagem do Doctor naquela praia, se aproxima dele e eles trocam algumas palavras. Ou formalmente eles se despedem, né? E gente, esse homem me queima um sol pra poder gerar energia suficiente pra abrir uma pequena brecha pra poder mandar uma imagem pra outro universo. Quem é o homem nesse mundo que faz tanto esforço pra conseguir falar com a pessoa amada? Um telefonema! Pois é isso que o Doctor faz. Ele não poderia correr o risco de abrir uma brecha e ir fisicamente a esse mundo, mas pelo menos uma imagem. E ele acaba conversando um pouco com a Rose, se assusta tremendamente quando ouve de repente alguém falar de um pequeno Tyler que está a caminho. Ele, como? Como assim? Né? Não, é a mamãe e o papai, eles, né? Bom, estão juntos, né? E a Rose vai ganhar um irmãozinho. E na verdade é até estranho, porque o Doctor mesmo diz, eles têm 2 minutos para conversar e eles falam de um monte de coisas, menos aquilo que realmente importa. Porque o que importa, eles já sabiam, Ana. Ah, sim, mas só a Rose tem coragem de dizer. Ela simplesmente diz com todas as letras, né? Eu te amo. Ah, e ele é bom, então acho que agora é minha vez de dizer. Rose Tyler, eu e a ligação cai. A ligação cai. É nessa hora que a gente fala, filha da puta. Eu achei muito justo, porque para toda parte do fandom que torcia e chipava desesperadamente Doctor e Rose, eu falei, ah, ele disse que a ama. E para toda parte do fandom que odiava a ideia, eu falei, ele não falou nada. Ele não falou nada. Eu acho que ele não só disse, ele não disse nesse momento, mas ele pensou. Era o que ele... É o que é óbvio, né? Mas hoje... Ah, eu discordo. Eu enxergo hoje essa cena como ele tentando demonstrar amor e não conseguindo. Ah, eu também acho. Bom. Com isso, encerramos a segunda temporada de Doctor Who, considerada por muitos a melhor dupla de Doctor e Companion, inclusive pelo Sr. Willer Vieira. Willer, meu querido, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a você por financiar o WeCast e agradecer de novo por ter escolhido o Paranerdia como o podcast que você queria participar. Espero que você tenha gostado de participar desta zona. Adorei. Né? Deixa aí um recadinho para os outros ouvintes. Ouvinte do Paranerd. Vocês têm um privilégio de estar ouvindo um podcast tão bom. Eu, a primeira vez que ouvi, me apaixonei por esse podcast e nunca vou deixar de ouvir. E quero que só cresça e cada vez mais cresça, porque eu considero isso aqui, na verdade, pra mim, é o melhor podcast nerd que existe. É o melhor podcast nerd que existe. Obrigado. São seus olhos. Meus ouvidos, né? Também. Dona Ana, Dona Joaninha, consegui roubar do Jubacum o privilégio de ter você gravando primeiro aqui no Paranerdia? Chupa, Juba! Conta aí pra galera o que você achou de gravar sobre um assunto que você nem gosta, né? Não gosta nem um pouquinho, né? Fala um pouco pra galera aí, diz aí, dá um recado pra galera aí. Tá, em primeiro lugar, eu agradeço também que você me convidou pra participar dessa gravação. Foi muito divertido. Nossa, de certa forma é um sonho, viu? Porque eu ouço o podcast já há bastante tempo, né? Como você mesmo falou do Juba, te conheci primeiro através do J-Wave, né? De referências que estavam fazendo a você, acabei chegando também no seu podcast e já embarquei na minha listinha de audições especiais. Sou o que eu posso chamar de uma podcasteira, lembrando do saudoso Lucas e Amor. Eu adoro ouvir podcasts, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então agora eu estou tendo a felicidade de participar de um também. Eu só posso agragradecer ao convite e agradecer esse tempo que a gente passou junto aqui. Beleza, beleza. Vou terminar fazendo algo em seu lugar. Gente, vocês que estão ouvindo até aqui, deixem um comentário. Comentário é o alimento do podcaster. Nem que seja um oi, ouvi o seu programa. Legal, viu? Até a próxima. É o jeito de quem produz saber que nós estamos aqui. Se quiser deixar dinheiro e comprar camiseta também, eu agradeço, tá? Mas eu ia ficar pra outra história, né? Não, esse é o seu jabá, é você que tem que fazer. Ah, tá bom. Willer, cara, brigadão mais uma vez por você ter participado. Ana, brigadaço pela amiga que eu sei que você é e pela participação também. E pra vocês, queridos ouvintes, fiquem agora com meu Vida Longa e Próspera. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.